Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Esses dias, nós estamos vivendo no Brasil uma certa tensão, com vários protestos acontecendo, tanto pró quanto é governo. Mas, de qualquer jeito, eu não quero transformar isso, essa conversa, em algo político, não é? Eu quero perguntar, assim, pra vocês, na verdade, pra gente falar sobre recomendações baseadas, mais ou menos, no que a gente tá passando hoje aqui. Recomendações cinematográficas, claro. Falando assim, o que as pessoas poderiam assistir pra saber como é que é isso em outros lugares, ou mesmo no universo ficcional. Mostrar a para essas pessoas que estão ouvindo a gente e, de repente, com isso elas aprenderem alguma coisa. Agora você me pegou, né? Me preparei, então, avisou toda a pauta, menos essa. Exatamente. Eu vou começar aqui falando de uma produção recente. Eu não sei se vocês assistiram um dos documentários que concorreu ao Oscar, essa premiação aí, de fevereiro. Foi o Last Winter, um documentário sobre a Ucrânia. Né, sobre os recentes. Deixa eu pegar o nome. Winter on Fire, né? Pra ser mais exato. Esse é o nome correto. Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom. É um documentário em coprodução com os Estados Unidos e a Ucrânia, que trata da Euromaidan, que era uma onda de manifestações populares na Ucrânia que visavam retirar do poder o presidente que tinha prometido pro povo que ia assinar um tratado com a União Europeia, só que aí durante o mandato deles, ele acabou se voltando para a Rússia. E aí eles fizeram protestos monstruosos, assim, durante várias semanas aí. É um documentário bem pesado mesmo. Um comentário que eu fiz sobre ele foi na época que são europeus protestando como russos, porque a Ucrânia estava bem nos noticiários recentemente, com a questão da Crimeia, que fazia parte da Ucrânia, daí agora foi anexada à Rússia. Então é um documentário bem interessante pra gente ver essa questão de como os protestos, como alguém protesta, assim, ao redor do globo. Olha, tem outro documentário também, se não me engano, é que também está na Netflix, né? Até eles falam que é na Netflix. Caitlin, alguma coisa assim também, falando sobre essa questão de revoltas e tudo mais. Agora, te recomendar algo agora, exatamente agora, neste momento, bicho. Ok, desculpa, estamos destruindo o seu início do seu cast, né? Esse é o seu problema hoje. É, basicamente, eu não consigo lembrar de nada. É, porque você nos pegou, você nos pegou procurar, de surpresa. Vendo se eu lembro de alguma coisa. Mais porque, se, por exemplo, se eu fosse fazer até uma recomendação ficcional, eu falaria de 1984, Foi o primeiro, exemplo, que veio também na minha mente, mas eu não sei se é puxar muito longe aí. Pois não, se você for pensar assim, tem aquele também que foi com Christian Bale, agora me tá me vendo, Equilibrium, se me fala de memória, que é com... é isso? Que é com Equilibrium, Christian... aquele lá que na época foi alardeado como o novo Matrix. Exatamente, é que eles foram na mesma época, eles foram feitos na mesma época, né? Quem sabe até o próprio Matrix pode ser uma coisa assim, se você pensar. É, porque, olha, os filmes fazem isso com a gente, né? Por exemplo, eu assisti ontem Zootopia. Uhum. Zootopia é um filme pra crianças, mas ele tem uma mensagem, não é de protesto, mas é uma mensagem, assim, que faz você pensar sobre o assunto. Então, não, Zootopia tem uma mensagem bem forte de igualdade, preconceito, e eu acho ideal que tenha saído agora por causa do momento que os Estados Unidos estão vivendo, por causa do Trump. E não é interessante que faz um paralelo com o Brasil também? É, então, dá pra fazer, mas não é exatamente a mesma questão, né? O Brasil, ele não, tá não muito é polarizado, não sei. Sim, mas eu acho que se eu abrir um pouco mais o leque, não falar de protesto, mas falar sobre produções assim que fazem a gente pensar nessa questão de extremo, de extremos, sei lá, o Dr. Seuss, isso já é livros, né? Ele fazia muito isso. Tem uma historinha que virou animação também. Ah, que não vou lembrar o nome, infelizmente. Que são dois países que ficam lutando e cada hora um cria uma arma mais poderosa que a outra, sabe? E são coisas assim que fazem a gente pensar. Então não é necessariamente documentário que vai fazer isso. Às vezes, assim, Zootopia, talvez, quando uma criança vê isso, vai ficar ruminando na mente dela. E eu acho isso interessante também. Fazer que a produção, seja lá qual for, seja um documentário ou seja uma obra ficcional, faça você questionar os seus atos. Mas é que tá, eu acho que isso vem desde o início da nossa paixão nessa marcha do cinema. Você tem ainda com Eisenstein, que é encoraçado por também, que é isto, né? É a revolta, é a briga de classe sendo mostrada na nossa frente, no filme. Ou seja, é uma briga, uma revolução acontecendo na nossa frente. O próprio The Birth of a Nation, Nascimento de uma Nação, também, apesar de todo o racismo que tem no filme, certo, mas você tem essa questão do cinema com a atualidade, com a revolta, com a luta de classe desde sempre. Você comentou do Eisenstein aí, de 25, né? O próprio Eisenstein também fez um filme em 25 chamado A Greve. Uhum, exatamente. Que eu nunca assisti, mas falam bem dele também. O que eu gosto, assim, disso é a gente colocar isso em pauta, né? Existe uma polarização monstruosa nos discursos de hoje. Como eu falei, eu não quero aqui que ninguém seja rotulado, não quero que a pessoa seja chamada de coxinha, de petralha aqui, ou de chato, feio, bobo, mas o que eu quero mesmo é fazer pensar, sabe? E assim, gente, assistam, olha, tem Brasil, Fahrenheit 451, Zabriskie Point, são... Acho que dá pra pensar até num V de Vingança aí, pra pensar nesse ódio popular que leva a uma violência que você acaba considerando herói um cara que, na verdade, é um terrorista, né? Então você tem... Mas se fazer assim, você quer pegar esse caso, você tem comédia, você tem o Murder Hell with Osama Bin Laden, por exemplo, que é essa lista de documentários sobre isso, mostra também a política por trás disso. Você vai mudando de arte, por assim dizer, porque o que a gente faz aqui, o que a gente tá fazendo aqui eu também considero arte, que é o podcasting. Você tem Serial, que tá buscando outras coisas, você tem outras coisas, tem tudo. É impossível você separar arte da realidade, ou pelo menos da época, da situação mundial, da situação específica, do seu lugar, do que tá acontecendo no mundo. Tudo, você vai desde a estrutura, que eu uso estética, como filmar, o que filmar, até a forma de roteiro, a forma de diálogo, a forma do que você tem tudo, como de direção, tudo depende do momento histórico que o lugar, o país, o mundo está vivendo no momento. É isso aí, é um pouquinho pra gente pensar, e aí eu também quero ouvir de você que tá ouvindo aí o que você acha disso, se você tem alguma recomendação pra gente. Aqui é o Thiago Lira Tigre. Aqui é a Juliana Varela. E aqui é o Roberto Câmara Júnior. E você está ouvindo o Tigrecast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Estamos aqui de volta para falar de filmes de herói. Filmes de heróis, afinal de contas, né, virou aí a grande mania dos estúdios. A cada, sei lá, 3 meses tem um filme novo de super-herói aparecendo por aí. Mas a questão é que nesse dia aí que tá saindo o Tigcast, se não houver atrasos aí, porque já realmente estamos com alguns problemas, dia 24 tá estreando Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Então a gente vai voltar lá para 1989 para falar sobre um dos clássicos que abriu essa geração aí, apesar de ser uma outra época, um outro clima. Hoje é dia de falar Batman. E não é a primeira vez que eu falo disso. Lá no Tigrecast número 3, ainda no começo, se você puder ouvir, vai ser bem legal. Nós fizemos um apanhado geral sobre todos os filmes do Batman, depois do último filme do Christopher Nolan, que foi o Cavaleiro das Trevas Ressurge. E aqui e lá nós falamos por alguns minutos aí sobre o Batman de 1989, que eu acho que foi o marcante para muita gente. Mas antes de começar a falar tudo isso, eu vou apresentar aqui os meus convidados. De volta, Juliana Varela, como vocês ouviram lá no começo. Oi. E pela primeira vez aqui, o Roberto Câmara Júnior. Roberto, por favor, já que é a primeira vez que você está aqui, por favor, se apresente. Para quem não te conhece, né? Qual a resposta da vida, do universo e tudo mais? Meu cara, a resposta da vida, do universo e tudo mais chama-se podcasting. Eu tô numa vibe de estudar não só a mídia em si, mas tudo que está em volta. O que é que pode proporcionar, o que é que pode estudar e tudo mais. Então, eu fiz uma listinha com os mais de 70 programas que eu ouço hoje em dia. Sim, 70. Caramba, eu tô com 40 e já não acho tempo pra ouvir tudo isso. Pelo menos foi da última vez que eu contei, eu parei de contar, tenho até que atualizar ela, na verdade. E quem estiver curioso, tá lá no robertocamarajr.com.br/superlista. Você vai encontrar ali a lista, é um projeto pessoal, um projeto que eu tô fazendo isso. O que vai dar nisso, não sei, mas eu acho que vai ser bom pra matar a curiosidade, quem estiver procurando novos programas pra escutar, achar que precisa mudar, continue com o Tigre no Cinema, por favor, Tigrecast, tá ali também. E por aí vai. Ok, então obrigado pela sua presença. E apesar de nós estarmos na edição 128, apesar de eu ter com vocês e com os convidados já falado de vários filmes anos 80, 1989 em especial, nós nunca falamos. Então eu queria abrir um leque rapidinho assim para algumas produções famosas aí que tiveram nesse ano. Apesar de eu considerar que Batman seja o filme mais famoso, ou pelo menos mais popular desse ano, nós tivemos alguns bons filmes. Tem alguns que eu amo de paixão, que é A Sociedade dos Poetas Mortos. Tem A Pequena Sereia, também, de 89, a animação da Disney. Aí vem Cemitério Maldito, Os Caça-Fantasmas 2, Indiana Jones e a Última Cruzada, que esse foi um ano bem marcante pra mim, inclusive. Eu já devo ter falado, eu provavelmente já falei isso, e Indiana Jones e a Última Cruzada é os... Eu tinha... Considerando que o filme... As produções saíam alguns meses, chega até um ano, talvez mais tarde, eu devia ter entre 7 e 8 anos quando vi esse filme no cinema. Assim como vi Batman, assim como vi A Pequena Sereia, Os Caça-Fantasmas 2, todos esses anos estavam lá. O De Volta para o Futuro, parte 2. Teve Querida Encolher as Crianças. Ah, esse eu tenho ótimas lembranças. Pô, oh, querido, você tem Tang Cash, você tem A Música 2 também, você tem... Nossa, Fúria Cega, aquele com Rutger Hauer. Esse filme, esse filme é um daqueles lá que eu acho que eu não devo assistir de novo, porque é capaz de, eu, sei lá, me decepcionar com ele. É, tem filmes que são melhor deixar na memória, né? Isto com certeza, é... com certeza. E você, como trekker que eu sou, não posso deixar de mencionar o Star Trek V, né? A Fronteira Final. Apesar dos pesares. A Fronteira Final é o que aparece o irmão do Spock? É o que aparece o irmão do Spock e o Todo-Poderoso. E não é Morgan Freeman. Ah, sim. Tem, olha, teve Justiceiro, hein? Aquela primeira versão lá com o Dolph Lundgren também. Muito bem, muito bem. Não falta, filho. Tem Sexo, Mentira e Videotape, um filmaço. Tem 007, License to Kill. Tá, Permissão para Matar. Não, Licença para Matar. Peraí, cara. Eu não sou, olha, me desculpa se o Fábio Carmona e o Marcos Contes aí estiverem ouvindo a gente, lá do James Bond Brasil, da Comunidade 007, eu não sei qual é mesmo. Olha só, tem um filmaço, hein? Kickboxer, Desafio do Dragão, hein? Filmaço, oh. Tá clássico. Com Van Damme, tem, cara. Todos os cães merecem o céu, que é uma coisa ah, fofa. Ah, esse filme é tão bonitinho. Tem Harry Sally também, feitos um para o outro. Tem Loucademia de Polícia 6. 6. Ah, esse é o que eles vão pra Rússia, eu tô enganado. Eu não consigo lembrar. Não lembro. Não. Missão Moscou ou coisa assim, não? Esse é o City Under Siege, agora o nome em português eu realmente não me lembro. Ah, sim. Ah, gente, tem o serviço de entregas da Kiki, do Estúdio Ghibli. Nossa. Pô, esse é um desenho que eu nunca assisti inteiro. Eu tenho em casa, é uma coisa linda, como tudo, né, do Miyazaki. Sim, costuma ser. Ah, O Segredo do Abismo desse ano, hein? 1989, aí James Cameron já inovando com os seus efeitos especiais, né? É o que me faz ver James Cameron hoje em dia. Por isso que eu tô mais doido por Avatar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por causa das inovações tecnológicas que ele deve mostrar. Justo. Um filme que eu assisti recentemente, que eu gostei bastante, foi o Conduzindo Miss Daisy, que ganhou o Oscar no ano seguinte, na premiação dos anos 90. Máquina Mortífera 2 é desse ano também. Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, também é desse ano. Olha só. Tem também Meu Pé Esquerdo, que é um filme muito pesado com Daniel Day-Lewis, assim, é um drama muito pesado. Eu só assisti uma vez, assim, eu poderia afirmar mais do que isso, a minha memória em relação a isso está muito fraca. Tem Nascido em 4 de Julho, do Oliver Stone, com Tom Cruise no elenco. Olha, Quem Está Falando também é desse ano, vocês assistiram esse filme? Ah, tá. Nossa, passou na televisão um dia desses, eu assisti, era muito bom. É, tem outra comédia que eu gosto bastante, que eu acho fantástica, que é Cegos, Surdos e Loucos. Tem A Mosca 2, Chuva Negra, um filme do Ridley Scott com Michael Douglas. É um filme policial interessante. Acho que eu não assisti, tem a ver, os policiais, são dois policiais que prendem um membro da Yakuza. E aí eles têm que escoltar ele até o aeroporto para ser extraditado do Japão. E daí nesse meio tempo, né, acontece de tudo que não deve, né, com os caras. Eu gosto bastante. Outro filme do Jean-Claude Van Damme nesse ano, Ciborgue. Ciborgue. É uma droga. É, eu não lembro, mas devo ter visto na TV, assim, porque Van Damme passava tudo. E eu já falei isso em outros casts dos anos 80. Essa foi a década das continuações. Então, olha aí, quantas vocês já citaram? Vocês citaram A Mosca 2, Jornada Estrela 5, Loucademia de Polícia 6, também tem... Tem o De Volta pro Futuro 2. É, De Volta pro Futuro 2. Aí tem a Sexta-feira 13, parte 8. Caça-Fantasmas 2. Caça-Fantasmas 2. Meu Deus, tem até Halloween 5 aqui no meio. E provavelmente ok, aí você tem outro clássico. Tem Hora do Pesadelo 5. Sim. E se eu for atrás, assim, é capaz de a gente ver mais filmes ainda que tenham continuações. É bem marcante da época mesmo, assim, mas a gente já, como a gente já falou isso outras vezes, não vale a pena a gente lembrar tanto, até reforçar tanto, assim. Mas claro que se você quiser ouvir os outros sobre outras produções dos anos 80, por favor, dê uma olhada aí lá nos podcasts que a gente tem. A gente tem vários filmes dessa década. Em especial que a gente falou sobre isso, inclusive. E E pra gente falar da carreira toda do Tim Burton, que ele tem uma carreira extensa, eu quero falar um pouquinho do que ele era antes. Assim, vamos pegar aqui o filme de 89. Vamos pensar o que, que ele fez pra ganhar essa, né? Pra ganhar essa notoriedade. Essa notoriedade e essa oportunidade de poder gravar Batman. Bom, vamos lá, por onde ele começou. O primeiro filme dele, se eu não me engano, foi o Pee-wee, que foi um desastre completo. Na verdade, quem levou ele pro Batman foi o Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem. Foi realmente o primeiro filme grande dele, que inclusive levou o Michael Keaton junto, né? É, mas sabe que As Aventuras de Pee-wee foi um sucesso muito razoável mesmo, assim, financeiramente falando? Na verdade, é porque o personagem, ele era um personagem de televisão bem famoso na época, né? Era um humorista que já tinha um nome e tal, então ele era popular, mas o filme em si... O personagem Pee-wee, ele é famoso até hoje, na verdade. É, estavam falando dele esses dias, acho que é. Vai ter uma refilmagem, já teve uma refilmagem há pouco tempo. Justamente, tava lendo várias notícias sobre ele agora, que tá saindo um filme novo mesmo. Mas sim, Pee-wee foi o primeiro longa dele, depois de trabalhar uns anos na Disney como animador. Né, com várias animações curtinhas e ajudando a fazer outras animações da Disney e tal. É, quem por acaso pôde estar na exposição aqui no MIS, em São Paulo, pôde de repente dar uma olhada, né, lá em dois curtas que ele produziu. Um deles é relativamente fácil você achar na internet, que é o Vincent. Foi o meu tema de monografia da pós, enfim. É por isso que eu estudei tanto o Tim Burton. É. Mas já o João Maria, de 83, eu nunca tinha visto. Ele é raro. Na verdade, ele só caiu na rede faz alguns meses. Ele, na época que eu tava fazendo trabalho, ele era impossível de encontrar, não existia em lugar nenhum. Aí, uns meses atrás, ele caiu na internet. E aí, agora ele tá... Eu acho que provavelmente por causa da exposição no MoMA. Aí, alguém deve ter gravado lá e passado. E aí, como você falou, né? Antes vem As Aventuras de Pee-wee. Aí, o Fantasma Se Diverte em 88. E aí, em seguida, que deu já... a chancela pra ele fazer isso, inclusive levando junto o Michael Keaton. Uhum. Mas o interessante é que esse filme, o Batman, ele estava previsto desde 80, quando o co-escritor lá do Superman, o filme, o Tom Mankiewicz, né? Ele queria fazer uma história sobre o Batman e a origem tanto do Batman quanto do Robin, né? Ia ter os vilões iam ser o Coringa e o Pinguim, e aparecia a Barbara Gordon também, que nos quadrinhos é a Batgirl, como assim como no filme do lado terceiro, que é o Batman Eternamente, sim. Só que aí não deu muito certo. O filme foi sendo atrasado, chegou em 85, os produtores caíram fora, e aí depois do sucesso que foi As Aventuras de Pee-wee, o estúdio ofereceu o trabalho pro Tim Burton. Uhum. E aí ele reescreveu o roteiro, junto com a namorada dele na época, até eles terem certeza que chegaria, né, com bom sucesso, né, teria um sucesso garantido, ou pelo menos achavam isso, em 88, quando ele chamou o Warren Sarkaran, né, que é o outro roteirista, que escreveu com ele o Fantasma Se Diverte em 88, para finalmente começar o filme em 89. Vale lembrar que na época não era um sucesso garantido fazer um filme de super-herói. Na verdade, não tinha, né? Então, ao contrário. Era um risco enorme pro estúdio ainda gastar rios de dinheiro para fazer a produção, porque o Batman, eles gastaram praticamente o estúdio inteiro de Pinewood para construir os cenários, e foi caríssimo. E eles investiram isso sem saber se ia ter público, né? Imagina só, nós viemos de um Superman 4 de 87, que é uma porcaria de filme. Eu tenho vergonha de admitir que esse filme que eu gostei desse marco da minha vida. E também a própria sombra que o Batman do Adam West lá da série dos anos 60... Que era outra pegada. Tinha, né? E o que se conhecia de super-herói não era nada sombrio, né? Na época você tinha os filmes do Super-Homem que eram normais, né? E você tem uma coisa que o próprio Super-Homem, o filme, começou a mudar. É uma questão de botar uma pitada de realismo. Você tem, apesar de ser, ok, tem um homem voando, que é o Super-Homem, você tem o Batman, aquele... Mas tem um quê de real? Não é mais... Você não tem... Tem o sombrio da época, principalmente no Burton. Você tem o sombrio da época. Você ainda estamos no finalzinho de Guerra Fria, mas estamos no final... Ainda estamos em Guerra Fria. Ainda tem aquela ameaça toda do que o mundo pode acabar amanhã e tudo mais. Você tem aquele ok do isso pode acontecer. Você acredita que isso é um lugar distópico? Você não pode esperar muita coisa, você não pode esperar diferente do Tim Burton, claro, mas você tem aquela coisa de que, peraí, isso poderia acontecer, sabe? As coisas são reais. o Batmóvel realmente funcionava, andava. Os gadgets do Batman, você viu que eles eram reais, eles foram realmente feitos e construídos, eles funcionavam. Isso é uma coisa que eu me lembro muito do marketing, da campanha de marketing da época. Eu vi o filme no cinema, eu lembro que eu fui na primeira sessão, foi a primeira vez que eu matei aula na minha vida, foi pra ver esse filme, foi pra ver Batman. Só por curiosidade, qual que é a sua idade? 41. Certo, um pouco mais aqui. Ah, foi a primeira vez que eu matei aula, foi na primeira sessão e eu lembro que fiquei louco, porque na primeira sessão quem ia ganhava o adesivo oficial com a marca com o símbolo do Batman e o Batman pra gente, pra qualquer um, o único Batman que a gente via era realmente o Batman da TV, o nosso da Batman que nós tínhamos era o Batman da TV, o Batman dos quadrinhos, que era um Batman que pelo menos até Frank Miller, né? E você não tinha muito acesso a Frank Miller, eu não tinha muito acesso a Frank Miller na época. Você tinha embaixo do quadrinho, que usava legging e fica fazendo piadinha esperando o Robin falar santa paciência, Batman, alguma coisa assim. É uma coisa muito diferente que você tinha. E o filme já começa com aquela, e o Batman em si já começa com aquela entrada que pra época, hoje em dia é espetacular, se poderia ser, é datada sim, é datada, mas pra época era uma coisa incrível você ver aquele passeio por dentro daquele túnel, que você não sabe exatamente o que é um túnel, é uma caverna e um castelo, até que você sobe e você percebe que é o símbolo, que né? Que é o símbolo do Batman. E voltando um pouquinho aqui pra Tim Burton, ele é um diretor assim que eu aprecio muito, e nos trabalhos seguintes acho que ele só acertou. Edward Mãos de Tesoura, próprio Batman no Retorno, o Ed Wood. E aí ele dá uma deve, assim, caída, sabe? Com Marte Ataca, com A Lei do Cavaleiro Sem Cabeça, Planeta dos Macacos. Mas aí ele sobe de novo no Peixe Grande. Peixe Grande é um dos filmes mais bonitos que ele já fez. Poxa, eu gosto de Marte Ataca, sacanagem. Não, Marte Ataca, ele tem um estilo, vai, ele é interessante, é bem satírico. Não, mas é aquele filme que ele faz, ele chuta o balde. Pau da barraca e embora se divertir. Você vê que, pelo menos a impressão que você tem é que o elenco está se divertindo. Sim, ninguém te leva a sério. Ele meio que, exatamente, você não leva o filme a sério e por isso mesmo o filme é ótimo. É o tipo de filme que eu só fui ter uma sensação assim de que o elenco está se divertindo fazendo filme, muito tempo depois, de um filme que não tem nada a ver, que é o Mamma Mia, que ali eu me senti, que eu vi, vendo o filme, eu falei, pô, a Meryl Streep ali tá se dando, tá se divertindo filmando ali. Exatamente, ela não tá fazendo aquilo, sabe, se dá dinheiro, dá eu, se não dá dinheiro também não deu, eu tô ali, tô brincando, tô na brincadeira. Uhum. Pô, talvez, mas enfim, mas não dá pra perdoar Planeta dos Macacos. Não, Planeta dos Macacos foi um filme encomendado. Eu perdoo por causa disso. Tim Burton não funciona quando ele não tem uma ligação muito forte com a história, assim. Ele fez porque mandaram e não rolou. Se bem que lembrando que ele não conhecia, ele não era fã de Batman, né? Ele não era fã, mas ele criou um Batman dele. Ele personalizou a coisa. Ele não era fã de quadrinhos em geral. Né? Ele me fala. Ele. Uma entrevista, inclusive, que eu li, eles falando que ele não aprecia a história em quadrinhos porque ele era disléxico. Ah, olha só. Daí não sei porquê, mas os disléxicos, alguém, por favor, me explique, se puder, é que eles não conseguem se acompanhar. Os disléxicos, nós disléxicos, eu tenho um tipo de dislexia também, hein? Troca a ordem das letras e das palavras. Você lê, as coisas ficam truncadas, as letras ficam truncadas. Você tem que se concentrar muito para conseguir ler um texto. Então, dá pra imaginar. Mas, por exemplo, ele foi tentar fazer um filme do Superman mais tarde, né, com Nicolas Cage e tudo, e foi um desastre. O filme nem terminou de ser feito, mas... Porque o Superman, pra ele, era um herói muito plano, muito unilateral. Ele era só bom, ele não tinha um lado negro que o Batman tem. E o Tim Burton trabalha muito essa dualidade dos personagens, de terem dois lados claramente definidos. Então, o Batman encaixou perfeito pra ele. Ele é conhecido, realmente, o Tim Burton, uma das características dele... É você nota, são coisas meio mais sombrias mesmo. O Edward Mãos de Tesoura é um filme belíssimo, é triste pra Dedéu. O Cavaleiro Sem Cabeça também. O Peixe Grande, apesar de ser um filme que eu falo assim, ele é muito pra cima, mas ele faz o personagem que é exatamente, ele traz uma dose de melancolia muito forte. Alice nos Países das Maravilhas, Sombras da Noite, Frank Winnie, todos esses aí tem esse viés melancólico. Ah, você vai, né? Desde Number 9 até tudo, né? O estilo dele é bem dark, você vê uma coisa escura, você vai no cinema e é escuro. Você espera ver o Tim Burton, você vai ver alguma coisa do Tim Burton, você espera que seja assim, alguma coisa mais Mais sombria mesmo, né? Mais sombria, muito bem. Esse obrigado. Próximo filme dele, inclusive, volta a isso, né? Porque o último, Grandes Olhos, ele era mais... tinha até uma paleta mais clara, era diferente. Mas o próximo, O Lar das Crianças Peculiares, que ganhou um trailer recentemente, volta a ser totalmente sombrio e até um pouco macabro, assim, é bem... interessante. Estamos esperando, né? E assim como o Beetlejuice 2, né? Que já aí finalmente saiu um... Eu não achei fontes confirmando, tá, mas eu vi IMDb muito assim... Já tá no IMDb. É que ele vai ser... Quando tá no IMDb, a gente acredita, mesmo que o diretor mude depois. É, mas, enfim, pelo menos existe, né? Sei lá. E vai já tá aí o Michael Keaton com a Winona Ryder, e eu espero que a primeira cena do Beetlejuice 2 seja ele sendo atendido naquele número lá monstruoso que ele tá no pós-vida. Nossa, é verdade, tinha que ser. Tem que ser. E também, só pra gente dar os devidos créditos, Bob Kane, personagem de quadrinhos criados, Batman criado pelo Bob Kane, e famoso nas páginas da DC Comics, assim, por anos a fio. Ah, o roteiro, a gente comentou, eu já tinha falado o nome dele aqui, né, do Warren Scarron, que escreveu o Fantastic Vet em 88, o Tiro da Pesada 2 em 87, e ele também tem um filme chamado Brincando com Fogo, que eu não conheço, mas ele infelizmente só produziu, ele só escreveu isso aí porque ele faleceu logo depois do lançamento de Batman, em 1990. Então, assim, ele fez pelo menos dois bons trabalhos aí, que eu tenho certeza, né, que é o Batman e o Beetlejuice, né, ajustando a história que tinha sido feita lá nos anos 80. O próprio Bob Kane, que foi o criador de Batman, ele ainda estava vivo na época, ele sim ajudou, ele deu dicas, ele participou um pouquinho. É, o próprio desenho que aparece quando aquele personagem Knox vai chegar na redação da Gazeta de Gotham é um desenho assinado pelo Bob Kane. Ele ia participar do filme. Ele ia participar, exatamente, mas ficou doente. Quem deveria fazer aquela cena seria o próprio Bob Kane, e ele só vai participar depois no Batman Retorno, vai fazer um cameo lá no Batman Retorno. E o outro roteirista é o Sam Hamm, que também tem um trabalho bem enxuto. Ele ajudou a escrever o Batman, ele deu o argumento pro Batman Retorno. Ele fazia uma série de televisão chamada Mentes, que foi meio que um fracasso, assim, teve só 22 episódios. Eu lembro de um outro episódio desse. E também tava aí em uma série chamada Mestres do Terror, que era uma série de filmes, de telefilmes, assim, e que faziam pequenas antologias de terror. Inclusive, teve Stephen King escrevendo, John Carpenter. É uma série bem longa, acho que vale a pena, se alguém não conhecer, dar uma olhada. Bom, então vamos passar aqui para falar dos atores e atriz do filme. O filme é estrelado por muita gente que eu considero boa, assim. Claro, começamos com o grande Jack Nicholson, que é um dos meus atores favoritos hoje em dia. Já não atua mais desde 2010. Eu vi uma entrevista recente dele dizendo que ele não tem aceitado mais papéis porque ele tá com muitos problemas para lembrar as falas. Uhum. Então é por isso que ele já não tá mais fazendo com a gente, né? Dando o ar da graça. É, também ele já tem quase 80 anos, né? Sim, ele disse 1987, ele vai fazer aniversário ano que vem aí, né? Vai fazer aniversário ano que vem, ótimo. Mas completa, né, em 2017. Mas assim, ele é um cara, assim, desde pequeno eu gostava das atuações dele. E os filmes, assim, que eu vou citar só alguns: O Iluminado, de 80, o Chinatown, de 74, que ele faz com a Faye Dunaway, dirigido pelo Roman Polanski. Mais recentemente, Os Infiltrados, de 2006. Estranho no Ninho. E aí ele se aventura. Estranho no Ninho, meu Deus, é verdade. Ele se aventurou com comédia lá no Melhor é Impossível. Que é bom também. Acho. Bem bom, que é bom também. Eu gosto, né? O Tratamento de Choque, que é um filme com o Adam Sandler. Aí já não sei, aí que talvez. Tem um filme que eu vejo pouca gente falar, que é um drama bem interessante, que é As Confissões de Schmidt. Eu não, é um filme de 2002. Acho que vale a pena. Também tá no Mike Ataca, né? Diga, Roberto. Não, eu sei que eu tenho ele na minha DVD-oteca, mas tá fechado, a gente se quiser. As Confissões de Schmidt. Que mais? Questão de Honra, filme militar. You Can't Handle the Truth. Exatamente. As Bruxas de Eastwick. Que eu adoro. Faz muito tempo que eu vi. Eu adoro, assim, memória afetiva, né? Porque nunca mais servi. Mas duvido que tenha piorado nesse meio tempo. É. Ele fez uma versão de 1960 da Loja dos Horrores. Ah, sim, né? A versão que foi refilmada depois dos anos 80 com o Rick Moranis, uhum, não é isso? Esse mesmo. Exatamente. Como curiosidade, os instrumentos cirúrgicos que mostram no Batman são os mesmos que usaram na filmagem da versão de 1980. Uns easter eggzinhos aí pra gente ficar Tem vários no filme. Aí a gente pode partir pros medianos. Ah, a gente tem Billy Dee Williams, que foi Harvey Dent e o Lando. O que mais que ele foi? Lando Carlisle. É, pra mim ele é o Lando. Ele foi o Lando, e foi o Harvey Dent, e foi o Lando. Não lembro mais nada. Alguma mais? Não. Ah, ele faz a voz um caminho lá no Aventura Lego, que é demais a participação dele. Sim, sim, sim, bem lembrado. E o bacana que, mais um easter egg, mais uma curiosidade, é que ele tava contratado, ele tinha um contrato pra poder fazer, pra continuar, né, os próximos filmes, pra ser o Duas Caras. Depois dos próximos filmes, a Warner pagou o contrato, ele preferiu quebrar o contrato, pagar pra ele, pra poder puxar o Tommy Lee Jones. Que eu não acho que foi uma grande pra ideia. Pois eu gostava mais dessa, eu gostaria de ver o Billy Dee Williams como Duas Caras. Olha aí, já teriam antecipado essa questão, sim, de representatividade. Nossa, perdemos a chance de ver. É. Olha só, ele tem vários filmes aqui, inclusive, por exemplo, Tubarões de Aço. Tubarões de Aço. XYZ. É. Eu acho que. Em 1997. Olha só, é pra você ver como essa onda de tubarão não começou tão tarde assim, né? Aliás, assim, ela não é de agora, né? Afinal de contas, a gente vai ter aí o Exorcista de Tubarões no semestre que vem, ou esse semestre ainda, eu estou doido para ver esse filme. Uhum. Como é que é, ué? É o Exorcista de Tubarões. É Exorcista mesmo. De Tubarões, exatamente. Okay. Ele fez Falcões da Noite, não lembrava. Clássico do Supercine. Outro bem conhecido aqui, pelo menos assim, conhecido, né, mais ou menos, é o Jack Palance, que pra mim, ele só fez isso e o Acredite Se Quiser. Lembram da série que passava na Manchete, que ele apresentava? Apresentou por vários anos. Claro, mas o que é isso? O que é isso, cara? Jack Palance, clássico do tempo ainda que meu pai chamava de faroeste. Ele fez Bagdá Café, que foi a grande volta dele. Tem Young Guns, que é Jovem Demais para Morrer, também estava no filme. Sim. Ele é o vilão de Tango e Cash, tá bom? Que veio depois de Batman, mas ele é o vilão de Tango e Cash. O Jack Palance é aquele tipo de coisa que ele é um dos classicões de Hollywood. Sim. É que depois do auge dele ali, que ele fazia muito filme de faroeste, né? Como você falou, vários westerns, né? Uhum. E aí ele, infelizmente, Hollywood tem essa tendência, né, de deixar pra trás os seus grandes atores, aí só de repente lembrar dele, olha só, aquele cara fazia tão bem aquele papel, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Jack Palance morreu em 2006, infelizmente. Uhum. Assim como já faleceu o Michael Gough, que foi o Alfred por 4 filmes, né? Foi embora o Michael Keaton, mas ele continuou. Não. E foi o único do elenco que ficou por todos os 4 filmes da saga Batman, digamos assim. Ele é, é aquele tipo de ator que você olha assim, pô, já vi ele em algum lugar. Mas ele é sempre o coadjuvante, não, né? É sempre o coadjuvante, exatamente. Mas ele tem uma coisa parecida, não parecida, vai, mas é que tem uma lembrança ali do Jack Palance, porque ele era muito conhecido também lá nos anos 60 por fazer muitos filmes de terror, né? Terror, de monstros. Muitos, sim. Isso, muito. Ele fez ele apareceu em Fantasma da Ópera, ele apareceu em alguns filmes de terror, de ficção científica. A Maldição dos Mortos-Vivos. A Maldição dos Mortos-Vivos é aquela versão, é aquele filme The Serpent in the Wes Craven. Isso, exatamente. Que é um filme muito interessante, que lida com voodoo, assim, mas o voodoo de verdade, se você acreditar nisso. Nossa, eu preciso assistir esse filme, porque na época eu gostei pra caramba. Ai, então, gente, ele está na melhor comédia de todos os tempos. Yeah. Top Secret. Top Secret. Não fizeram nada, talvez... Ok, aperte o cinto, o piloto sumiu, chega muito perto, mas não bate Top Secret, não dá, não tem como. Por curiosidade, eu assisti recentemente o Airplane, né, o Aperto Cintos, gostei muito de rever, em compensação o 2 é uma droga. O 2 é uma coisa. E ele fez também um outro clássico, que é o The Boys from Brazil, que é a história, os Meninos do Brasil, que é baseado na ideia de que Mengele conseguiu escapar aqui no Brasil, ele começou a tentar criar... Bom, eu não posso contar porque vai dar spoiler. Se bem que pode fazer spoiler de um filme de 1978, pode. Eu acho que pode, não, né? Mas não, mas não no cast que a gente não tava falando sobre ele, vai. Mas, okay. Mas não no cast que a gente tava falando sobre ele, vai. Um dia a gente fala aí sobre o Boys from Brasil. Ah, ok, enfim. Vamos passar pra Kim Basinger, uma atriz... Nascida em 53, né? Também é americana. Ela tem filmes muito bons. Eu gosto bastante de Los Angeles Cidade Proibida. É, também é o que eu mais lembro dela. Ela ganhou o Oscar por isso. No começo de carreira aparecia muito em série de TV. Cara, ela apareceu em 007, nunca mais outra vez, em 83, eu não lembro do papel dela. Ela também, acho que ela apareceu bastante, ela teve um destaque bem grande naquele de 86, que é o 9 Meses Semanas de Anoura. Sim, né? Acho que é o grande sucesso dela. Tem uma comedinha muito leve que eu gosto dela, que é Minha Noiva é uma Extraterrestre, que é o filme com o Dan Aykroyd no elenco. Mas, assim, também eu achei muito, muito divertido. Ela faz um papel pequeno, mas que eu acho muito engraçado também no Quanto Mais de Rota Melhor 2. E daí tem filmes assim, beleza. A Filha da Luz, que é um filmeco. Celular, também é um filmeco. Que mais assim? Ela foi Bond Girl. Sim, foi Bond Girl, como eu falei lá ali atrás. Ela tá num filmaço. Filmaço de 2013, que chama Terceira Pessoa. Que eu ainda não vi, mas está na Netflix. Exatamente. Estava, pelo menos, assim, até pouco tempo atrás. É um filme um pouquinho longo, ele tem um pouco mais de 2 horas, então, se você for sentar, fique em mente disso. Mas como ele conta várias histórias, eu acho que isso justifica um pouco o ligeiro comprimento dele. E, pra tentar levantar a carreira dela, eu não sei, ela vai estar em 50 Tons Mais Escuros aí em 2017. E daí o filme vai estrear só ano que vem, ainda bem. Eles estão pulando mesmo, hein? Ah, tá naquele filme, naquela mistura de filme com animação, que é o Mundo Proibido, que é muito... Eu gosto. Agora fechando com o Michael Keaton, né? Que é o Batman, que também teve N filmes, também trabalhou bastante, ele tem 75 créditos como ator. E ele fez vários bons filmes. A gente vai se lembrar muito dele como Batman, porque ele fez 2 filmes, por causa de memória afetiva, mas a gente não pode esquecer dessa nova guinada que ele teve aí nos últimos 2 anos. Queira ou não queira, ele foi indicado 2 vezes ao Oscar. Uma vez por Spotlight, né? E outra vez pelo Birdman, que é o filme do Naruto, né? E também estava no remake do Robocop. Na verdade, ele não faz um papel tão marcante, mas eu acredito que é um filme interessante. Nós já falamos dele também no Geekcast, também tem críticas se você quiser ler. Ele dublou o Ken no Toy Story 3. Sério? A versão original. Agora, por outro lado, ele também está em Need for Speed, o filme. Aquilo, se é que pode se chamar de filme. Tinha que voltar de algum jeito, né? Ainda não tinha chegado Birdman, tinha Need for Speed, era o que tinha pro momento, né? Tadinho. Pois é. Agora, Birdman eu acho que foi o... melhor coisa pra carreira dele no momento, né? Porque tá espetacular. Porque, afinal de contas, ele era o Beetlejuice, ele foi o Bruce Wayne. Depois ele fez um filme em 1990, no ano seguinte, chamado Morando com o Perigo, que é com a Melanie Griffith. Ele é um psicopata no filme. Acho que é bem interessante porque foi logo depois do Batman. E aí deu uma quebrada. Não, alguém pode até argumentar que o Batman é um filme tipo de psicopata, mas enfim, não. Acho é essa. Sociopata a minha, também, sei lá. A minha missão. Ele aparece em Jack Brown. Ele fez Eu, Mulheres e Minhas Cópias. Sensacional, só que não. Aí eu ia falar que não tenho boas memórias desse filme. Agora você me confirmou. Ele foi presidente. Presidente. Na primeira filha. Ah, na primeira filha. Meu Deus do céu, eu não vi esse filme. Thank you, obrigado, dispenso. Mas ele apareceu, ele dublou até videogame. Ele fez uma das versões aí do Call of Duty. Olha só. Minions também. E foi uma escolha curiosa, né? Porque até então, pelo menos eu lembro na época, o Michael Keaton, ele, apesar de ter feito outras coisas, ele era um ator considerado um ator de comédia. Não um ator que você levasse muito a sério pra fazer um personagem sombrio como o Batman. Sim, inclusive teve uma revolta dos fãs contra a escolha do Michael Keaton, né? Pro Batman. Sim, sim. Foram cartas e ameaças ao Tim Burton por causa da escalação dele. E não é só por isso, né? Exatamente porque ele tinha esse ar de comédia. Afinal de contas, ele foi um puta do Beatles, de um ator de humor negro lá em Beetlejuice, né? Mas tem algumas coisas, né, que parece que ajudaram ele a construir o personagem do Bruce Wayne ali, exatamente por causa dessa veia de comédia. Uhum. Lado... Por exemplo, ele até foi ele que sugeriu aquela cena lá, o diálogo da cena que acontece na sala de jantar, que é um pouquinho de comédia ali. O próprio Tim Burton, ele também flerta com... Ah, sempre. Com a comédia. Ele não faz terror, ele faz terrir, né? Ele faz uma coisa meio... Uns filmes pra não serem levados muito a sério, de propósito. As pessoas têm uma impressão dele de ser um diretor de horror ou de coisas mais sombrias, mas sempre tem uma pegada de comédia que nem sempre funciona, mas sempre tem. Se for ver o Sombras da Noite, ele tem muita comédia, só não funciona, mas tem. Eu sentia isso, eu não era um leitor ávido de quadrinhos em 1988, 89, que seja, para poder fazer comparações. Hoje eu consigo fazer isso, mas eu entendo da preocupação das pessoas. Afinal de contas, o Michael Keaton é um personagem meio baixo, assim, para ser o Batman. Né? Eu acho que ele foi o Batman mais fracote que já teve, porque até o Adam, West, ele era... É, tem o Val Kilmer. Não, mas é que tá, o Val Kilmer, ele era fraco, mas ele tinha o porte de alguém. Você conseguia acreditar que o Val Kilmer, ele era aquele malhado magrinho. Então, mas o Batman não precisa ser fisicamente forte. Ele tem todos os acessórios. Bom, claro que precisa. Não. Ele precisa ser ágil, ele precisa saber lutar, mas ele não precisa ser bombado, assim, um cara grande e tal. É. Necessariamente, acho que não. Dá pra ser os dois. Dá pra ser o Ben Affleck agora, que tá gigante, mas acho que dá pra ser o Michael Keaton mais fraquinho atlético. Olha, sem lembrar, né? A gente vinha do Batman do Adam West, aquele que era barrigudo. É, foi uma evolução. Então, você vê... Já foi uma evolução. Você já tinha ele no baixo na ideia da armadura, né? Que tinha um grande problema, que ele não conseguia nem mexer a cabeça. Sim, tem umas cenas engraçadas por conta disso, inclusive. Né? Muito, muito engraçadas. E você não, ele também não ouvia, ele não conseguia ouvir. As pessoas falavam, ele não ouvia. Cara, imagina só. E você coloca em cima disso que ele diz que era claustrofóbico. Nossa, vai ser. Exatamente. Ele... É, daí foi tipo uma tortura, mas isso... ajudou ele a criar, a entrar no personagem. Porque você vê que quando ele tá com o Bruce Wayne, ele tá muito mais leve, né? Ele tá com o lado mais humorístico dele, faz umas piadinhas, é um personagem mais engraçado e tal. Mas quando ele entra no Batman, ele fica todo durão, né? Todo sério, todo... Acho que até um pouco por causa disso, né? Dessa sensação ruim dele, ele fica meio travado. É, ele fala que ele usou a questão da claustrofobia dele pra poder compor o personagem, porque ele sabia que quando ele colocava a roupa, ele se internalizava tanto que era difícil pra ele conseguir fazer, quer dizer, ele conseguir externar, fazer qualquer tipo de piada, fazer qualquer coisa, ele ficava sério, ele mudava a personalidade dele. Eu acho que funcionou muito. Eu particularmente gosto bastante do Batman dele, por causa desse contraste bem grande que ele faz. Inclusive, eu tinha um certo medo de rever Batman por causa disso, porque é um filme que marcou muito a minha infância. E eu fiquei anos sem ver esse filme. Eu não lembro. Eu acho que eu fiquei uns 10 anos sem ver o filme, mais aproximadamente. Eu devo ter visto, né? 10 anos? Não, vai. Eu devo ter visto quando foi lançar o Batman Begins, só por curiosidade, mas eu não tenho certeza. Enfim, mas é verdade, como o Roberto falou, é um filme que eu lembro de ter visto no cinema, assim como todos aqueles, alguns aí que eu comentei lá em 89. Enfim, eu gosto bastante, já tô até um pouco falando, já adiantando minha opinião final, mas ficou, marcou e acho que marcou muita gente também, e é por isso que a gente tá falando dele aqui hoje. Então chega de falar, né, desses detalhes aí de atores, atrizes e diretor. Vamos falar então propriamente aí de Batman, o filme. Aqui teve no Brasil, se eu não estou bem lembrado, teve esse subtítulo. Posso estar enganado, mas por favor alguém me corrija se for o caso. O Roberto já tinha comentado da abertura. A abertura é uma coisa assim, maravilhosa mesmo. Vai subindo aquela música do Danny Elfman, um parceiro muito, muito comum do Tim Burton, inclusive. Curiosidade, não só parceiro, mas o Tim Burton que transformou ele num músico de cinema, que até então ele tinha uma banda. Exatamente. Oingo Boingo. Oingo Boingo, que o sinal era boa. Tinha um legal. Outro ritmo. Uma outra coisa. É que aquela coisa da. Como é? A parte afetiva. A memória afetiva, pode ser. A memória afetiva, exatamente. Não, mas vocês ouvem a trilha sonora dele no Beetlejuice? Não, ele pra fazer trilha sonora é sensacional. É que o Tim Burton tirou ele da banda pra fazer trilha. Ele nunca tinha feito trilha antes. Eu acho que ele chegou a fazer a do Pee-wee com ele. É isso, ele fez. Né? Ele tava na trilha da novela Top Model. Top Model. De 1987, a música Oingo Boingo, Stay. Ah, olha só. Até no Brasil. Até no Brasil. Depois dessa abertura gótica, sombria, o símbolo não é, não é o símbolo colorido como ele aparece no próprio peito do Batman, ou no clássico peito do Batman, que tem o fundo amarelo. O filme ele apresenta um clima já bem, bem gótico, bem sombrio, só para mostrar como é que a cidade trata os seus turistas, né? Pô, é uma cidade tão sombria, tão assim, imersa nas sombras, que chega ao ponto de uma prostituta perguntar para um garotinho de, sei lá, 7 anos se ele quer se divertir, né? Isso aí, o pessoal você pode falar, pô, mas que exagero. Não, mas é isso aí, isso aí pra representar bem como é que tinha, aquela cidade tinha decaído. Sim. E se você notar bem, assim, ele tem um clima no ar, o filme, ele tem um clima assim de filme de gangster. Tem muito. Os capangas todos são muito capangas de gangster, né, dos filmes antigos. Mas é o próprio Batman, ele é um personagem de... É o herói anti-máfia. Nós temos a impressão, esse negócio dos super-vilões, mas o Batman começou como detetive, ele lutava contra a máfia. O Christopher Nolan puxou isso também um pouco da questão da luta contra a máfia dele, né? Os malvados, os heróis. E volta ao que eu comentei antes, ele é... Tem aquela coisa do realismo. Os heróis são, teoricamente, possíveis de existir. Desculpa, os vilões são, teoricamente, possíveis de existir. É o mafioso, é o cara é o bandido, é o assaltante de banco, é o louco, o maníaco. Exatamente. Mas eu quero deixar em especial essa questão dos gangsters mesmo, assim, das roupas que eles usam, das... armas que eles usam. É tudo meio... Você faz referências até com a... Até com anos 20, anos 30, anos 40, sabe? As metralhadoras que eles usam parecem Winchesters, sabe? Eu acho que isso é um ponto interessante, uma coisa que a gente vai... Vou discutir um pouco mais à frente, mas eu quero já deixar essa isca intelectual pra vocês que estão ouvindo a gente. O Roberto também comentou que tem algumas cenas que estariam datadas, né? Logo no começo a gente já tem uma, né? Que aparece uma câmera num contra-plongé, né? Apontando pra baixo. Que a gente vê o Batman observando os crimes. Aí você vê que o desenho lá não casa, né? Com a pintura. Feito com desenho animado ainda. É meio feio, né? Mas em geral, eu gosto bastante da construção toda de Gotham. A construção de Gotham nesse filme, ela é tão forte, mas tão forte que ela influenciou os quadrinhos do Batman, por eu diria, tem o filme de 89, até 2005, 2003, aproximadamente, antes da cidade de Gotham nos quadrinhos ser destruída por um terremoto, a cidade era muito daquele tom aí do Tim Burton. Tanto que o filme foi indicado a melhor direção de arte e ganhou. Merecido, totalmente. Eu acho a arte do filme maravilhosa. Os cenários são extremamente expressionistas e tem um trabalho de ângulo, porque eles construíram cenários com, sei lá, 13 metros de altura e eles fazem parecer que são aqueles edifícios gigantes, é tudo na pintura. E a fotografia também é linda, né? O primeiro grande filme de grande super-herói que está depois de muito, muito tempo, depois de quase... mais de uma década, porque o Super-Homem foi de 78, se não me falha a memória. Tá bom, teve Super-Homem 2, 3 e aquela coisa que dizem que também é Super-Homem, que é o 4, né? Mas depois disso não teve mais nada. Você teve talvez uma série ou outra de televisão, mas eu acho que não. Muito desenho animado, mas foi o grande filme. Eu ainda lembro do marketing do Batman, que antes mesmo de estrear, e na época você não tinha internet, você não via o trailer todo dia esperando. Você tinha que esperar a 7 chegar para ter uma foto mais ou menos pixel, com a resolução razoável. Você esperava os comentários que vinham nos jornais, você esperava uma ou outra coisa. E aqui em Salvador, por exemplo, foi a grande coisa, foi que na semana de estreia colocaram um holofote gigante na frente do maior shopping da cidade, que ele projetava o Bat-símbolo toda a noite. A princípio, dependendo se tivesse nuvem, eles projetavam nas nuvens, se não ia para a lateral do shopping. Isso você nunca tinha visto um trabalho de marketing dessa magnitude. Nossa, eu queria ter pelo visto. Menos não, assim. Essa é uma das coisas que a gente vai sentir falta, né? Pelo menos assim, eu lembro de algumas coisas também assim com o Titanic, por exemplo. Mas, então, a ansiedade do vídeo começa antes. Agora, você falou a questão da própria Gotham City, é que tá, eu fico meio que em dúvida, porque o Dark Knight Returns, o quadrinho de Frank Miller, ele é anterior, ele é de 86. Sim, alguns anos antes. Inclusive, pra se familiarizar, foi a obra que o Michael Keaton leu. Uma das obras, né? Mas assim, é que tanto o Michael Keaton como o Tim Burton, né? Não são familiarizados. Daí o Warner falou assim, ó, toma isso aí, lê, pra vocês terem uma ideia. Aliás, se vocês nunca leram o Cavaleiro das Trevas, leia. Excelente. A animação que fizeram tem pouco tempo também tá muito boa. E nessa Gotham City, que é uma cidade sombria, cheia de vapor, a gente conhece esses personagens aí do Harvey Dent, como Sawyer Gordon, Vic Vale, tem todo um ar no ar, já falei isso, ficou com um homem sem futuro, clássico, tem uma femme fatale, tem crimes, tem praticamente se passa à noite, e aí nós temos um personagem que resolve começar a combater o crime, e o Batman, ele chega de modo meio teatral, né? Aquela coisa com a capa levantada, né? Ele primeiro é uma lenda, para começar a assustar os criminosos, e não fica muito claro, mas aquilo é o começo da carreira do Batman, né? São os primeiros anos talvez o primeiro ano dele, assim, dele como vigilante. Talvez o primeiro ano mais sério, né? Talvez ele tivesse feito algumas coisas esporádicas, e agora ele resolveu levar a sério e ficou mais conhecido. E o legal é que o começo é uma brincadeira com todos os fãs, na verdade. Sim, né? Parece você tem certeza que é a história do Bruce, né? Que vai ser a história do Bruce Wayne, né? E não é. Então você tem essa questão toda do... Essa brincadeira que o Tim Burton faz com os fãs. Você tem... E eu admito, gente, que eu... Quando você... Eu não vejo o filme todo ano. Eu vejo o filme já tem alguns anos. Então eu comecei a ver... Agora, ele já começa assim. Não, mas ele não começa assim. Ele te engana. Me enganou até hoje. Uhum. Eu revi o filme hoje. Eu vi. Já me enganou. Hoje também hoje, eu não lembrava que tinha essa sequência. E mesmo assim, peraí, ele continua. Acho que eu não entendi. Acho que eu não acompanhei o raciocínio de vocês. É porque você vê o filme agora e você realmente acredita que é a história do Bruce. Você fala, vai começar de novo contando a história dos pais dele sendo mortos e tal. Só que não é. Ele te engana, não é? Aparece o Batman ali pra salvar e tal. Aí você tem o dos dois... Da assaltante em cima lá do teto, os tetos de Gotham City, né? Uhum. Aquela visão de cima, do topo de Gotham City. E aí que você percebe que os dois conversando, poxa, você tá ouvindo, estão falando de um tal de morcego e tudo mais. Aí que você entende que foi o que o Thiago disse, que é o início. O Batman tá só começando a... Ele voltou do treinamento dele, agora é que ele está começando a ser o malvado. É como se fosse o Batman depois do Begins. Isso me lembra um pouco uma frase de algum escritor de quadrinhos, que infelizmente vai me fugir o nome, que é muito profundo, que diz assim, não é o Bruce Wayne que se veste de Batman toda noite, mas é o Batman que se veste de Bruce Wayne todo dia. Exatamente. E é bem isso aí, nós conhecemos o Batman primeiro, demora muito na narrativa, nós apesar de saber que Batman é o Bruce Wayne, por motivos óbvios, que demora muito para nós vermos... Ele se transformando, né? Exatamente, ele se transformando. Tava pensando isso durante o filme. Apesar de uma também. Cena... Porque você sabe que é ele, mas nunca mostra ele, né, colocando a roupa e tal. Só mais pro final mesmo. É, só no terceiro ato. Exatamente, e você vê... Mas tá, você também tem aquela cena em que você vê o Michael... O Bruce Wayne... Na Batcaverna. Na Batcaverna. Sim. Mas não, ele não é Batman, ele é Bruce Wayne na Batcaverna. E você, ele tá na festa todo brincando, brincalhão e tudo mais. Sabe, passando a cantada na Vic Vale. E de repente ele muda. O semblante dele muda. Ele não é... Ali ele está sem a máscara, mas ele não é mais o Bruce Wayne. Já tá mais sério. E por curiosidade, se você só assistiu os filmes do Nolan, que eu duvido muito que você tenha assistido esse aqui, mas você nota também que aquela coisa de você abaixar o tom, né? Falar, Batman. Já vem de antes, né? Porque ele fala, é uma coisa interessante assim. Tá certo que ele tá. A roupa dele vai até o queixo, tem aquele fumacê em volta das pálpebras e tal. Então, isso é legal pra você mudar o personagem, a visão que a gente tem do personagem, porque a audição, afinal de contas, a gente tá falando de uma mídia audiovisual, é muito importante também, e aí ele faz de um jeito muito inteligente isso, pra você não deixar tão óbvio que aquele cara é o cara mascarado. Okay. No roteiro original ele não devia dizer I'm Batman, ele tinha que dizer I'm the Knight, eu sou o cavaleiro. Quem mudou que pra... Que faz uma piadinha com a palavra noite em inglês também. Exatamente, I'm the Knight, exatamente. Quem mudou na hora foi o próprio Michael Keaton, e o Tim Burton gostou e deixou e acabou. E vamos falar também, apesar de eu gostar muito dessas todas as questões, eu tenho que admitir que o Jack Nicholson como Coringa, ele simplesmente rouba a cena. Claro, assim como foi o Heath Ledger no Batman The Dark Knight, mas... E outra, né? Ele já era um puta ator de Hollywood, né? A gente discutiu aqui a filmografia dele rapidinho. Mas ele é um cara tão forte assim, né? Tão maluco, tão amedrontador, que ele chega a fazer tremer até até o chefão dele lá, um pouco mais pra frente, quando ele já é transformado em Coringa. Ele faz o cara tremer faz o chefão do crime de Gotham tremer nas bases. E não qualquer chefão, né? O Jack Palance, que, pelo amor de Deus. É. O cara, ele é assustador. O cara é bicho é grande. Agora, a questão do Jack Nicholson tem o seguinte. Pra mim, e eu sei que você é crucificado com o que eu vou dizer agora, tá bom? Mas o Coringa... O Coringa de Batman e depois o personagem que ele faz em Questão de Honra foram as duas últimas, pra minha opinião, foram as duas últimas grandes atuações de Jack Nicholson. Depois disso, começaram a fazer filmes para o Jack Nicholson atuar. Então, é isso. Pra mim, ele exatamente. Então, ele já não fazia mais um personagem, ele fazia o Jack Nicholson. O personagem era o Jack Nicholson. Então os últimos filmes que você viu que ele precisou realmente atuar foi com o Coringa, que é um personagem que é completamente louco, e ele tem uma grande diferença entre relação à loucura dele com a loucura do Coringa de Heath Ledger, porque o do Jack Nicholson, ele tem uma razão de ser. Ele tem uma razão, ele tem um background, ele tem um motivo. O do Heath Ledger é o caos completo. O do Jack Nicholson, não. Ele tem a questão do início, o porquê. O nome Jack Napier foi inventado para o filme. Ele nunca apareceu na história do Batman. O nome verdadeiro do Coringa que aparece. Né? O Coringa era pra ser o Coringa. Nunca teve uma história de origem. Ele foi ter aí no filme. Inclusive, colocam ele como o cara que matou os pais do Batman, né? Do Bruce Wayne. Exatamente. Também é uma distorção. Exatamente. Aí da história que não vê nos outros. Talvez essa seja o meu maior problema com o roteiro. Você colocar o personagem, digamos assim, o vilão criando o herói, isso me, sabe, não me agrada muito. Eu sei que é até comum, mas sei lá, eu não gosto muito disso. É diferente de você, diferente do Batman criar o Coringa. Sim, sim. Ele já tava naquela vida, né? Mas, pô, você tem que você forçar ele lá do lado passado pra ser o assassino dos pais dele. Você fecha um ciclo, né? Em vez de deixar... Muito bem, dizer isso. Você dizer... Eles colocam o Batman e o Coringa, que é considerado, apesar de você ter o Pinguim, ter a Mulher-Gato, ter todos os personagens, né, da saga do Batman, não falando do filme, dos filmes, mas do personagem Batman em si, o Coringa ainda assim é o grande arco, que é o grande arco vilão do Batman. E você coloca, simplesmente você, com isso, você coloca eles num loop eterno. Vai ter sempre isso. Quem criou quem, um criou o outro. Uhum. Eu entendo que seja assim, mas eu não gosto da coisa do negócio cíclico, sabe? Eu gosto só do Batman criar o Coringa. Como é nos quadrinhos? Se bem que eu não sei como é que tá hoje nesses 952, se alguém tiver me falar, eu tô atualmente o Coringa não, é imortal. Eu não consigo ler um quadrinho em que o super-homem tá de camiseta e jeans. Foi mal, cara. Desculpa, não dá. E falando sobre esse personagem, o Coringa, você vê que o Jack Nicholson assim, tá livre, leve, solto, né, no personagem. Ele até falava assim que ele, sobre o papel, que é muito legal, ele era muito legal assim, ele poder se livrar dessas amarras de um papel que tem uma, que é um personagem sério, claro, que é um personagem perturbado, mas ao mesmo tempo tem essa onda de caos também. Acontece, sim, no futuro filme, Cavaleiro das Trevas, mas é que tem umas linhas de diálogo geniais, escrito aí pelo Sam Harry e pelo Sam Hamm e o Warren Sacker, que quando ele vai tentar fazer as negociações depois que ele mata o chefão dele, e depois do acidente dele, que ele fica com um sorriso permanente, que ele mata um dos caras lá dos quartel do... Uhum. Quartel dos, com um choquinho na mão. Da máfia lá. É, mas é muito legal que quando ele vai falar com o cadáver, uhum, ele, o que você acha? Deveria matar eles? Nossa, cara, como você é mal, ainda bem que você tá morto, né? Putz, é de... Tem uma... Assim, é umas cenas que ficou assim, sabe? Eu ri muito do cinema, cara. O cara lá morto, carbonizado, e eu rindo aqui. Aham. Putz, ainda bem que você tá morto, hein, cara. Não, pra mim, a frase do filme inteiro é quando ele tá saindo do apartamento da Vic Veia, né? É depois de que ele, teoricamente, matou Bruce Wayne. Uhum. Ele não sabe que ele não matou Bruce Wayne. E ele diz, tá vendo esse sorriso é, não sou eu. É só do lado por dentro de fora, eu choro, né? Por dentro eu rio, esse sorriso é a minha máscara. Então, e depois, quando ele chama, no final do pro final do filme, quando ele vai desafiar o Batman, ele diz, eu tirei minha máscara, tire a sua, Batman. Sabe, são coisas assim que, pra mim, são... Essa frase da máscara, a primeira frase da máscara, que o meu sorrido... Não da máscara, que ele fala do sorriso, que esse meu sorriso é falso. Por dentro eu estou chorando, pra mim, é a frase do filme, que foi uma frase também que me... Eu vi este filme, eu tinha uns 14, 15 anos, me acompanhou por toda a minha adolescência, como todo bom adolescente depressivo e tudo mais. Eu que se achava depressivo, porque na época era legal ser depressivo, quando você era adolescente, sendo contra. E foi uma frase que me acompanhou muito, eu lembro disso. Me marcou muito essa frase. Tem várias frases assim que eu acho que fazem valeriam a pena aparecer numa operação de grandes momentos do cinema. O plano do Coringa é uma coisa bem, bem interessante, né? Porque afeta todo mundo, assim. Tem pra variar, tem um pouquinho de comédia. Esse tom de comédia acontece quando o Coringa envenena toda a produção de cosméticos. E aí na televisão a gente vê os apresentadores sem maquiagem, aparecendo com espinha. Nossa, é muito bom isso. É muito bom quando eles aparecem ali na televisão, tudo descabelado, com espinha no rosto. É uma baita crítica, né, do Tim Burton na coisa. E você já... Mas é o tipo de coisa que você já percebe. Sabe que quando, quando eles começam a falar do que está acontecendo... E a própria âncora já morre ali na frente, você já começa a perceber que vai vir alguma coisa assim e tudo mais. E pra gente hoje em dia você espera isso. Agora, em 1989, para aquele pro filme, foi uma baita de surpresa. Uma sacada genial, né? E eu acho muito com legal certeza, que isso faz um paralelo, assim. Tem a ver com a personalidade desse Coringa, porque ele se denomina artista também, né? Ele fala que ele é artista, químico, não sei o que lá. E ele tem uma postura de artista, de vanguarda, né? Então, eu sou o primeiro homicida artista, sei lá como é que ele se chama, mas é uma coisa assim, artista homicida na história. Uhum. E é uma coisa muito louca. E você vai ver mais pra frente algumas outras histórias, assim. Eu tava vendo uma série, acho que era Black Mirror, que faz uma crítica. Sim, falam bastante essa série. É, eu vi só o primeiro episódio. E é uma crítica bem parecida com isso. Também é um cara que... cria todo um caos e humilha e ameaça matar e tal. Em nome da arte, depois ele revela que era uma performance dele. É muito isso que ele faz. Esse Coringa, ele é um artista performático. E a performance dele é a morte e ele faz críticas à estética, né? A valorização excessiva da estética, de cosméticos e tal. E, queira ou não queira, ele tem aí uma mensagem pra passar também. Além de ser louco e tudo, tem um... É coerente a forma como ele age com o personagem. Muito legal isso. Eu achei aqui a frase, Juliana. I now do what other people only dream. I make art until someone dies. Eu agora faço o que todas as pessoas só podem sonhar. Eu faço arte até que alguém morra. Uhum. Viu? É. Eu sou o único completo artista funcional e homicida. Isso. É linda essa frase. Essa frase. Artista funcional homicida. É sensacional. E também tem a cena que ele entra no museu e começa a pintar todos os quadros e tal. Ele é um vanguardista. Ele quebra tudo que veio antes. Até que ele vê aquele quadro de coisa que ele que o quadro já é... Não é, ele vê um quadro que é bizarro e ele fala... É, não, esse eu gostei. Era um quadro mais sombrio também, né? Exatamente. Tem aquela também que ele fala. Que estão vendo? A caneta é realmente mais poderosa que esse cara. Nossa, é genial também essa frase. Ele mata o cara com a caneta. Já falamos, o filme tem grandes diálogos. Sim. Isso é, a gente não pode negar. A outra coisa muito memorável é o design do Batmóvel. Ah, a gente é o tinha melhor, um Batmóvel aberto, né? Não, você vê, o Batmóvel era coisa assim, foi o sonho de... Hoje em dia ele é clichê, hoje em dia ele é feio, hoje em dia ele... Ai, não é feio, não, esse é o melhor Batmóvel até hoje. Pessoalmente, tem a miniaturazinha desse, pra mim ainda é o... É, tá bom, tem razão, você podia ter os que seguiram que tinha continha neon, né, mas tudo bem. Mas a questão de você ter o Batmóvel do jeito que você vê... Você vê o truque do ganchinho saindo do lado da roda para ele fazer a curva mais fechada. Você tem a questão das bombas, a blindagem dele. A blindagem é mais legal, né? Ele tá longe do carro, já fala para o escudo, né? E começa a fechar tudo em volta do carro. Acho que na época você não tinha nada parecido. Não, lógico, nada. Eu lembro quando eu vi o filme depois em VHS, em que você tinha no VHS aquela opção de você do slow motion, que você passava, que era pouquinho, e eu pausava até tentar ver como eles fizeram isso. É, gente, vocês têm que lembrar o seguinte, novamente, memória afetiva, os efeitos eles são datados para hoje, mas para a época eram baita de um efeito. Você não tinha, você não, quando você está imerso na clichê, vou usar a frase clichê, o clichê é que você está imerso na magia do filme, você não percebe, às vezes você quando a coisa é bem feita, você não percebe o efeito. Você acredita, Ken, você acredita naquilo. Mas eu não acho nem tão datado os efeitos desse filme. Tem algumas cenas que realmente fica feio, porque a gente já acostumou. Que nem quando cai ali da catedral, né? Cenas de altura, em geral, ficam parecendo um pouco falsas. Mas a maioria eu acho que não fica tão datado, porque o filme é concreto, assim, digamos, né? Não é tanto efeito especial, mas muito efeito de maquiagem, de coisas construídas, cenário pintado ali. É muito palpável tudo, Mate baiting, né? Como você tinha. Que não, apesar de ser mais sombrio, apesar de ser bem sombrio, ele foi tão sombrio que quando passou pra VHS, eles adicionaram, botaram um pouco mais de brilho no filme, depois pra DVD. E nós vimos, eu acredito que você também viu agora no Netflix, Juliana. Ele está muito mais claro do que ele era originalmente. É, mais fácil de enxergar tudo, né? Muito mais fácil de enxergar tudo. E mesmo assim, você percebe que é uma história. Você está lendo, você está vendo uma história em quadrinho. Sim. Sabe? Você vê a roupa do Coringa, a roupa do quadrinho. Aquela brincadeira do revólver com bang que ele dá. Os capangas, eles estão todos uniformizados. Sim, é genial. E é tudo muito estilizado, né? Os cenários também. Parece que você está vendo um desenho. Parece que você está vendo uma revista em quadrinhos, né? Porque eles são desenhados para ficarem mais expressivos, né? Os prédios todos têm linhas mais fortes e mais escuras para dar aquela dimensão e tudo. Então, realmente parece uma coisa desenhada. Até o detalhe da maquiagem do Michael Keaton. Na verdade, não é nem maquiagem do Michael Keaton, é maquiagem do Batman, porque o Batman usa maquiagem. Sim, ele pra bota, ele completar pinta o preto os olhos ali, de preto, né? E entra naquela história de novo do personagem de usar a teatralidade. Você vê que a apresentação do Batman é aquela cena clássica ainda do Batman dos quadrinhos dos anos 30, ainda que aquele morcego, você vê aquele, é a asa aberta, a capa dele é aberta no formato de asa. Ele sai da cena e depois ele some da cena, ele já ele vai para sombras, né? Tem esse caras. Jogo muito dele nas sombras, ele passa só ali no fundo, você vê ele de relance, ele aproveita muito isso. Exatamente. Né? Claro que ele tá fazendo isso dentro de uma estética da época do que ainda é anos 80. Sim. Mas ou seja, que é por isso que eu falo às vezes que ele é datado, que se fosse isso hoje, faria de forma diferente, talvez. Talvez eles não aparecessem primeiro aberto assim, eles fossem aparecer só sombra. Sim. Porque é bem ele exagerado, aparece, ele né? Na época. Tudo era um pouco mais exagerado. É teatral, como eu falei, sim, um pouco mais. Teatral, a coisa exatamente. Dele é aparecer pros dois bandidos, caçando dois pequenos miliantes. Sim, genial. E abrindo a capa lá, é tudo meio Desflames Rule lá, da ópera, o morcego. Sim, lá. Sim. Você tem também a questão de que, de novo, voltando anos 80, gente. A Juliana vai saber mais disso do que a gente imagina. Não por causa da idade, mas pelo fato de ser mulher. Juliana, não quero nem saber sua idade. Eu sou mais nova que você. Por favor, não me diga. Muito bem. Mas você sabe que anos 80 quer dizer era muito neon. É aquela roupa brilhante. Aquela roupa que, sabe, todo exagerado. E ombreira e tudo mais. E você vê o filme. E o filme, ele quebra com toda essa estética, ele já entra na questão da quebra do início dos anos 90, que também já quebra com a história também. Se você for perceber, a música é sombria, já não é mais aquela, é uma música de orquestra, música sombria, não tem mais aquele negócio de efeito de guitarra. Você tem no máximo uma participação do Prince, né, do Prince pra, exatamente, pra trilha do Coringa. Ali, quando ele entra no museu e tal, com o rádio, mas é um momento só. Ou seja, né, a gente fala do o Immortan Joe tinha a sua orquestra ao vivo, lá do Mad Max, né? Aqui ele tinha também a sua própria trilha sonora. Com certeza. Exatamente. E, a propósito, curiosidade também, quem ia fazer, eles chamaram, foi Michael Jackson, mas Michael Jackson não pôde fazer por causa do... tinha por causa de incompatibilidade de dados, ele tava fazendo em tour na época. Mas o primeiro a chamar, fazer foi o Michael Jackson. É, até onde eu lembro de ter lido, o Prince se candidatou pra fazer. Não sei nem se ele foi convidado, mas até onde eu sei, ele mesmo quis participar disso. Sim, sim, ele que... pediu pra fazer. Exatamente. É, tanto que as músicas que foram tocadas lá, o Tim Burton uma vez disse que ele não gostava dessas. Foi presente, ele não podia recusar. Não, mas foi também... Mas foi e jogada de marketing, algo, né? Na época ele jogada de marketing, inclusive, do próprio Prince, porque o Prince, ele tava... Até então, todo mundo só conhecia ele do clássico de, sei lá, de 5, 6 anos antes, que era o Purple Rain. Sim. Até hoje, eu acho que só ficou por aí, né? Enfim. É, porque depois... Porque ficou maluco. É, aí ele ficou maluco. Ele virou um símbolo. Tem alguma coisa assim que o roteiro gosta de fazer uma brincadeira, é bem sutil, eu acho, com a proximidade do Coringa e do Batman. Porque quando o Batman vai, ou quando o Bruce Wayne vai visitar a Vicki Vale, é uma hora ele fala assim, nossa, que espaçoso aqui, né? Quando o Coringa chega logo depois, ele fala a mesma frase. É uma dualidade que a gente via nos quadrinhos já. E você vê que tem a questão que esse Coringa e o filme, tem a loucura dele também, tem a questão dele ser o mafioso, ele ser alguém que queria ser o malvado de Gotham, mas por outro lado também tem a briga dos dois pela mocinha, você tem o Popeye contra o Brutus, sim, você tem a participação de Vicki Vale no filme, essa é a mocinha, a donzela em perigo. O que é bem irritante, porque ela começa muito bem. Ela começa sendo apresentada como uma fotojornalista que quer ganhar o Pulitzer, né? Que quer... Que foi cobrir guerras, que foi cobrir uma massacres. Guerra e que tem um nome no mercado. Isso que me incomoda. E de repente ela some, vira o interesse romântico dos dois e ela passa a só gritar até o final do filme. Ela grita 23 vezes no filme. E ela grita estridente, né? Entende? Mas assim, metade do filme, ou menos do que isso, ela é super atuante. Ela que provoca, ela que vai atrás, ela que saca quem é o Batman logo de cara. Assim que ela conhece o Bruce Wayne, ela já desconfia. Então ela vai, né, fotografar todas as coisas e tal. De repente ela esquece, né, ela muda de personagem. Sei lá. É por isso, Roberto, que eu digo que, apesar de você falar, a gente falou de efeitos, pra mim o que data o filme é esse arco da Vicki Vale. Sim, com certeza. Hoje incomoda muito. Na época era normal, era mocinha bonitinha e tal. Quando eu falo de datar o filme, não tô falando especificamente de efeito, Thiago, tô falando de tudo. Você vê no estilo de roteiro, você vê na escolha da entrada, da apresentação dos personagens, você vê nessa questão da pobre donzela indefesa, que ela se transforma assim de uma hora pra outra. Você vê não só nem nos gadgets que aparecem, você vê no filme em si. Sabe? Você não tem como você fugir. Não é um filme que você não tem como não fugir da data dele, da época dele. Em que é um filme foi. Que reflete muito essa época, né? Ele é claramente um filme muito, dos anos 80. Muito, muito, muito. É um filme que ele... É que tá... Ele não, é que tá entre você, 80 Juliana. E 90, ele vai. Ele é um filme de virada. Exatamente. Ele é um filme de transição. Ele é um filme que ele deixa de ser da alegria dos anos 80, daquela coisa do choque. Aí você entra pro lado grunge, anos 90, início dos anos 90, começa a aparecer o grunge, aquela coisa mais pesada, aquela coisa mais cru, melancólico, exatamente. É, e esse filme tem tudo a ver, você vê que as roupas dos personagens ainda tem ombreira, tem uma hora que tem a cena na festa dele que passa, que a croupier passa com o cabelo todo armado. Não, os cabelos são todos armados, eu assisti o filme e olhava pro cabelo da Kim Bessinger e falava, que maravilha viver nessa época, você não precisava pentear o cabelo pra sair de casa, porque né, aquela coisa acordou, tá assim, tá ótimo. Todo mundo fumando o tempo todo. Sim, e era bonito fumar, né? Elegante. Exatamente. E você vê que não são só os vilões que fumavam. O comissário Gordon fuma, o Harvey Dent fuma. Um detalhezinho, uma coisinha que funcionava, depois eu fui perceber agora, né? Hoje quando eu vi, e também porque hoje em dia eu já tenho uma noção melhor do conheço mais o personagem Batman e os seus inimigos e sua história, é que eles poderiam ter jogado, já que eles já queriam usar o Harvey Dent para um próximo filme, já poderiam ter botado uma moedinha, ele brincando com uma moeda, alguma coisa, e eles não fazem. Eles botam tem uma cena do que ele tá falando no telefone, ele tá na mesa, falando, começando o Gordon falando com não sei o que lá, botando pressão, cadê, quando é que vocês vão prender? o que é que vai ter, eu quero ter, nem que eu tenha que botar 20 pessoas espingadas, vou ter essa festa pra brigar as pessoas irem pras ruas sobre a mira de espingarda, essa festa vai ter uma situação de sucesso, o prefeito fala. E o Lando Calrissian, o Harvey Dent, ele tá em cima da mesa como se fosse, ele tá perdido. Ele tá no fundo, ele tá completamente perdido. Ele fica sem saber, peraí, cadê esse papel? Ele fica procurando fazer, saber o que ele tá fazendo ali. E é, pelo incrível que pareça, apesar de tudo, é uma boa atuação. É uma atuação do realismo da época, mas é uma boa atuação. Agora eu quero abrir um espaço para aquilo que eu deixei lá na frente sobre a morte dos pais do Bruce, né? O Thomas e a Martha. Sobre a questão de o filme parecer visualmente muito 30, 40, 50, falando dos Estados Unidos. É que parece que eles pararam no tempo. A cidade parou no tempo. E isso vem com a morte dos dois. Porque ela era uma filantropa, ele era um médico filantropo, aliás, e muito proeminente. E eu vejo assim que o motivo que o roteiro coloca para a cidade ter assim parado no tempo, e a gente vê isso aí sobre a questão dos gangsters, uhum. Sabe? Os gangsters não evoluíram visualmente, então eu digo, a cidade não evoluiu, ficou parada no tempo por causa da morte desses dois personagens importantes da cidade, e isso se reflete, inclusive, em toda a sessão, de ser, parece ser alguma coisa mais antiga do que anos 80, pelo menos ali agora. Olha, dois comentários sobre Gotham do filme. Assim. Um deles é que tem muita influência de expressionismo, com certeza. Até a primeira vez que apareceu Gotham num plano mais aberto, eu pensei em Metrópolis na hora, sim, o jeito como é pintado, o jeito como é. Metrópolis, o filme de Fritz Lang. Isso mesmo. Tem outro? Oi? Não, é que tem um japonês. Ah, sim, tem verdade. E outra coisa é que o próprio Tim Burton comentou sobre a Gotham que ele criou, que na época as pessoas chamavam de meio retrô, futurista, ele não gostava dessa definição. Na verdade, pra ele se inspirou numa Nova York decadente, que era um pouco o momento que se vivia em Nova York na época de violência e tudo mais. Ele quis aumentar isso, acho que até crise econômica tava nessa época, não tenho certeza, não me lembro. Mas ele se inspirou muito em Nova York pra criar esse visual de Gotham mais sombrio, elevado, perigoso, violento, sem perspectivas, né? Aquela cena da prostituta falando com o menininho é bem isso, assim, decadente. Então acho que essa foi a intenção dele. Eu acho que a inspiração visual vem muito do expressionismo, e aí eu acho que essa história que você falou de ter parado no tempo com a morte dos pais do Bruce também é bem legal, faz sentido, acho que dá pra pensar. Você vê que a cidade tá tão acabada que tá até vendo tanto dinheiro, não tem dinheiro, na verdade, quem tem o dinheiro tá na mão dos mafiosos, que quem faz a festa não é a cidade, no fim, quem faz a festa é o próprio Coringa, é a máfia, que dá a festa pra cidade. Uhum. Já, prometendo 20 milhões de dólares. Exatamente. Ou 200 milhões de dólares, não, uma grana milhões. Bem alta. Assim. O que você faz com 20 milhões de dólares hoje? Quase nada. Bobagem. O que você faz? Você não compra nenhum... Uma Ferrari você não compra. Não, uma Ferrari você compra. Uma Ferrari você compra. Não compra nenhum iatinho, um iate. Tem algumas outras coisas que vão acabar marcando o filme também, que é finalmente a Vicky veio entrando na Batcaverna por causa do Alfred, né, que deixou ela entrar. E aí daí o Batman entra num frenesi, eu vou acabar agora com essa gangue toda, e vai lá destruir a empresa que cuida, né, que produz os produtos, que faz os produtos químicos que estão envenenando toda a cidade. Essa cena é muito boa. É, e aí chega ali, o Batman chega assim pra acabar todo mundo. Inclusive deve ter morrido uns 50. História de que Batman não mata, né, esquece nesse filme. Ele não mata porque ele é ruim de mira, né? Porque ele atirando ali no Coringa, mas pro final é deprimente. Ele mira bonitinho todas as bolinhas na cabeça do Coringa e ele erra todas. Esse talvez, pra mim, seja um dos aspectos que me incomoda como fã de quadrinho do Batman. Uhum. Sim, o Batman já matou, já usou armas de fogo. A gente tem, pelo menos aí, a gente tem dois bons exemplos. Pra quem sabe quadrinhos vai lembrar, eu tô falando da saga do Odisseia Cósmica, dos anos 90. E também, mais recentemente, na crise final, ele atira contra o Darkseid usando uma arma. Assim, vimos aí... Eu gosto disso, Thiago. O Batman original, ele usava arma. É, mas aí também já ficou um pouco passado demais, né? Eu tô falando tudo... tudo reformulação, tudo pós-crise das terras. Agora, no próprio Batman vs Superman, ele já apareceu portando uma arma, não sabemos qual é a causa, motivo, razão ou circunstância que isso vai fazer o Batman pegar em armas, que que isso é uma coisa bem marcante no próprio Cavaleiro das Trevas, né? Ele diz que é a arma do inimigo, isso é bem marcante também. E tem uma piada, eu não sei se é uma piada, ou se é uma grande coincidência, ou se é uma inspiração. Quando o Batman destrói a plant, né, a usina química, o Coringa aparece lá no helicóptero falando: enganei o bobo, eu chamo ele Batman de Birdman. Agora eu quero ver se alguém descobre pra mim se isso foi uma inspiração pro Naruto ter feito, chamado ele de filme de Birdman no futuro, em 2014. Eu acredito que faz sim. Faz todo sentido. Ou então foi uma... E ainda que seja esse Batman, porque, né, assim, ou Michael Keaton e tal. Ah, mas pra mim, quando eu vi o Birdman, ele tava reprisando o papel do Batman. Não, isso foi, sim, mas que ele tenha pegado dessa cena, talvez, o nome. É isso que eu tô falando. Porque como ele chama ele de Birdman, então talvez aí, depois de anos sem assistir Batman de 1989, eu descubro por que... Porque chama Birdman, né? Eu acho que deve ser, sim. Pra mim é, no meu coração é. Agora vai ser pra sempre. Exatamente. E voltando aqui, já chegando no terceiro ato do filme, o Roberto comentou sobre... essa coisa do vilão que dá... é o vilão que dá a festa para a população. Em troca de uns trocos. Tem só um detalhezinho da produção que eu fiquei pensando assim... pô, mas o que, que vai numa festa de um louco assim? Que atirou para meio mundo ver na frente da prefeitura? Ah, dinheiro, né? Ele faz. E também tem uma questão de uma cena que foi cortada. Que aparece o Coringa envenenando a polícia de... Exatamente, um veneno não letal. Ele fala assim, o que estava no roteiro, que era um veneno não letal, só apenas para desligá-los, né, desabilitá-los durante a festa. Por isso que você não vê nenhum policial só ali na catedral, na, né, parada. E é um detalhezinho, isso me lembrei, eu tive uma adaptação em história em quadrinhos, uma novelização em história em quadrinhos do Batman, que mostra que as notas são falsas. Porque é uma outra piada do Coringa, quando ele vai tentar sequestrar a Vicky no hotel, no museu, desculpa, quando ele vai tentar sequestrar... Ah, ele fala do quadro, que é uma nota... Ele fala assim, nota de $1, mas ela pergunta, o que, que você quer dele? A minha cara da nota de $1. Isso também estava no roteiro original, mas foi tirado, que daí as pessoas iam perceber que estava... Estava a cara dele na nota. Mas aí seria já tarde demais. Nossa, eu vou dizer, e eu adorei quando eu era pequeno, assim, também fiquei bastante feliz, assim, relembrando feliz, de ver a Batwing, né, a Batasa funcionando. Sim, que é uma outra coisa que a Vicky veio e fala. Não, porque ele foi avistado em lugar A e 15 minutos depois ele estava em lugar B. Daí o cara perguntou, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem algum tipo de asa delta que voa, uma coisa muito potente, né? A gente vê a Batwing, que também é a Batasa, que é uma das, que é dos magos também. E também, e a Batasa tem o seu próprio, as suas próprias... gadgets, né? Que tem a questão da... tem os mísseis, tem as armas, mas também tem a pior mira do pior mundo. Pior mira do mundo, claro, né? Fiquei revoltada com essa cena. Exatamente, a pior mira. E tem a questão da super tesoura. É, isso é legal. Se bem que, se você pensar um pouquinho mais, ele tirou os balões dali, só que o gás estava saindo dos balões, ele só espalhou, né? Tudo bem. Muito bem, é o sim. Basicamente. Sim, mas... Jogou lá pra cima, vai cair gás agora na cidade inteira, muito melhor. É uma babagem. Você não pode pensar muito mais, deixa. Não é tão idiossincriático assim, vai. Não, mas não tem essa. Eu sim concordo também, mas também eu não vou entender da física dos gases. Não, por vai favor, que ele sobe, né? Sei lá. Explique pra gente, por favor, se você estudou gases na sua vida, seria boa, legal. Se você é um... Essa frase não ficou muito bacana, cara. É pra causa aí. É, também, cara, e continua, né? Essas frases marcantes aí, sinais marcantes dele. Quando o Coringa fala, se você tem que morrer, morra sorrindo! Pra liberar o gás. Cara, é tão fantástico esse Coringa. Ele é demais, ele é sensacional. Ele consegue ser denso, assim, ser um personagem sério, entre aspas, e louco ao mesmo tempo. É muito legal. Você vê ele sendo um palhaço, mas ao mesmo tempo você vê o lado humano dele ali o tempo inteiro. Você entende? Você entende. Ele é que tá, de novo, a diferença entre o Jack Nicholson e o Heath Ledger. Você entende as motivações do Nicholson. Se bem que ele já era bandido antes, né? Tem isso também. Sim, exatamente. Não, exatamente. Ele já era bandido. Você vê que ele tá traindo o chefe com a maior... com a Gisele Bündchen da época. Você vê que ela é capa da Vogue e tudo mais, que é amante do chefão da máfia. Você, logo no início você tem aquela a cena que ela tá preocupada, você acha que ele vai descobrir coisa e tal, e ela chega atrás dele no espelho e fala, comenta alguma coisa, ele olha pra ela com uma cara de desprezo. Sabe que você sabe que, bicho, você tá falando, você acha que tá falando com quem? Eu sou muito mais do que... Ah, e depois o que ele faz com o rosto dela também, tem toda... Exatamente. Ele, ele é um personagem caótico desde o começo. O que o banho de ácido fez nele foi, digamos assim, ele colocar pra fora... Ele fala isso numa cena, que ele foi libertado, né, com isso. Uhum. Morrer foi uma experiência libertadora pra ele. Então, acho que ele só aflorou tudo que ele já tinha... E libertou, falou, ah, agora eu vou fazer mesmo que eu antes tinha algum filtro, agora não tem mais. Chegando nessa parte do fim, né, eu acho que tem umas cenas muito marcantes, por exemplo, quando um dos transeúdes lá, ele tenta se proteger da fumaça tóxica com dinheiro, sabe? Também, outra crítica aí nesse meio tempo, né, aquela coisa, dinheiro é bom, mas também não vai te salvar de tudo. Não, a cidade tá no estado que tá por causa disso, né, por causa da ganância dos mafiosos e das pessoas também. Eu não sei se você vai falar sobre a questão do final do filme, que ele não tinha, que ele não sabia como é que ia fazer. Ah, sim, é. Tem esse detalhe da produção também, né? Aquele Tim Burton subindo as escadas lá com o Jack Nicholson. Aliás, também, depois dessa coisa da bate asa não funcionar, a mira não funcionar direito, o Batman ser derrubado por uma pistola, um canhão ali de sei lá, tamanho do meu braço, que também é uma piada, é uma piadinha pra deixar o clima talvez um pouco menos sério. E aí eles subindo, né, as escadarias ali pra reprisar, talvez, muito provavelmente não, se reprisar ou assim, homenagear, se preferir, o concurso de Notre Dame. Justo. Tá aí, nunca tinha pensado. Eu nunca tinha pensado, na verdade, eu acho que o Burton, nem o próprio Burton pensou nisso, porque ele falou suba. Por quê? Não sei, não fazia a menor ideia. Eles não tinham um final pro filme. Na verdade, eles não tinham ainda um final pro filme. A parte final do filme foi praticamente improvisada. Até que tem o Jack Nicholson fala pra ele, você confia em mim, que tá bom. E ele começa a dançar ali, feito um louco, e você vê que tem toda... Tem toda a luta do Batman contra todos os capangas, contra o Bob e tudo mais. E ele fica dançando. E o Jack Nicholson tá ali dançando. E ele é só um prop ali no fundo. Ele podia ali naquele mesmo momento já pegar a arma e dar um tiro no Batman. Ele já podia fazer alguma coisa contra ele ali. Mas não, ele fica ali dançando que ele realmente não sabe. Ele é o louco e não sabe o que fazer. Aliás, deixa eu só perguntar uma coisa. Se se o Coringa fez aquela coisa de subir para a catedral, as escadas da catedral, para chegar até o teto, ser resgatado pelo helicóptero dali 10 minutos, se aquilo foi improvisado, o que os capangas estavam fazendo lá? Ah, atrasando o Batman, né? Sei lá. Não, mas sim, mas quando é que eles foram pra lá? Entrar naquela coisa de não pensar demais. Eles brotam. Muito bem. É, exatamente. Bicho, é que tá. Eles têm que... tem aquela pegada de quadrinho, tem aquela pegada de desenho animado, em que o herói e os vilões são os vilões. Os heróis derrubam 500 personagens até chegar no chefão. De onde aparecem esses personagens? Ninguém sabe. É que nem videogame, vai surgindo. Exatamente. Você só vai ver isso, você só vai ver aquela brincadeira explicando isso depois em Austin Powers, né? Você vê que o capanga tem mãe, tem mulher, tem filho e coisa e tal. Você só vê isso em Austin Powers. Mas fora isso, os vilões, e até então, mas é que tá, até então, né, todos os filmes, os vilões brotam. O cinema, o roteiro, o storytelling muda a partir do momento em que nós, como apreciadores, começamos a perceber essas questões, esses pequenos erros de roteiro, e começamos a perguntar, ué, peraí, como é que... Aí as pessoas vão mudando. Aí os próprios autores vão começando a se preocupar em explicar de onde apareceu isso, de onde apareceu... Se não, apareceu. Por outro lado, você vê que tem coisas que são diferentes, que eles já exageram. O Batman não pode simplesmente atirar pra cima com o lançador. Ele tem que primeiro mostrar que ele tem o lançador na mão pra depois ele atirar, pra na cena seguinte ele atirar. Sabe? Isso é típico também do too much explanation, do explicar demais, do mastigar demais, que tem o filme, o mal do... Pra mim, muito que estraga muito filme hoje em dia. A necessidade de você explicar demais. E também já falamos essa questão aí da Vicky Vale deixar de ser uma personagem de ação pra se tornar a donzela em perigo. O filme chega ao exagero até de colocar ela vestida de branco. Quase o filme inteiro, ela, né? Faz ela perder um sapatinho, por exemplo, nos estilos de Cinderela. É, agora, falando de sapato, tem uma coisa legal, que ela tira os sapatos pra correr quase sempre. Tirando na subida da escada, todas as outras horas que ela vai correr, ela tira o sapato antes. É, eu acho que é por uma questão, isso tem tudo a ver com uma questão de, ali tudo bem, ela não teve tempo pra pensar nisso. Sim, mas é mais legal, mas... é mais realista, né? Foi uma crítica que fizeram muito ao Jurassic World, o ano passado, né? Que ela fica correndo na floresta o filme inteiro de salto. Aí não, ela já começou, não, peraí, deixa eu tirar o sapato primeiro, aí eu vou. Mas é que tá, você também tem a questão da redenção, talvez, tá? A redenção da donzela quando ela que faz, começa a tentar, no finalzinho ela tenta enganar o Coringa pra poder ele achar que realmente ela mudou de lado. É, já isso começando pra mim foi assim. A cena do Aladdin de novo. Eu não lembro qual que veio do primeiro. Aladdin, mas é a mesma cena. Aladdin é dos anos 90 então já. Então Aladdin que talvez tenha se inspirado. Nesse momento aí, que com o fechamento de todo o ciclo, ah, você me criou, eu te criei primeiro, patati patatá, né? Até aí o Coringa não consegue fazer uma piada lá dele. É fantástico quando ele tá apanhando muito, muito. Ele lá tira os óculos e fala assim, você não bateria no cara de óculos, né? Ah, não tô nem aí. Ainda assim, tô tá. De novo é aquele, é o Coringa performático, é o Coringa piadista, é o piadista, é o... É ali em que você... O agente do caos. É o agente do caos. E aí que você tem ainda o Coringa do Jack Nicholson, é o Coringa dos quadrinhos. O Coringa do Heath Ledger é o Coringa humano, é o Coringa real. É o Coringa do... É o terrorista do caos. É, o do Coringa do Jack Nicholson é o dos quadrinhos. É o que faz piadinhas de história em quadrinho. Faz piadinha de desenho animado. Sabe? Aí é que você tem a questão do... De novo, volto. O revólver com a bandeirinha escrito Bang. Você tem a questão... Até mesmo a cena final do Dentinho dando risada lá no embaixo. Essa questão da brincadeira do óculos, a questão dele tentando conquistar a donzela, não é um filme realista, é um filme de fantasia, é um filme de herói, é um desenho animado filmado. É bem uma boa definição do filme. Ainda assim, tem os seus momentos de lucidez, não, de... Realismo. De realismo. É, isso. Sim, de novo, é que tá, você tem, eu acho que é o filme que você bota, que você, quando estava em transição entre anos 80 e anos 90, se você colocar, ele também é o filme que tá em é o Batman que tá em transição entre o Batman do Adam West e o Batman do Christopher, do Bale, sabe? É aquela coisa que ele tá no meio, não só cronologicamente falando, mas também na questão do estilo do filme, do... Tudo. Tem razão. É uma boa sinalização, acho que é isso que a gente já falou. Vocês falaram muito bem. É uma boa definição. Pra terminar com a cena fatídica da morte do Coringa, é de uma meio que sacanagem do Batman, digamos assim, né? É, eu não assim, matei, daqui mas... você não sai vivo, né? Aquela coisa. Não matei, foi a gárgula que matou. Não matei vivo, né? Porque você tem aquela questão. Peraí. Eu estou dependurado, a minha mocinha está bem dependurada, segurando só com a ponta dos dedos. Eu tenho aqui uma arma de gancho. O que é que eu vou fazer com essa arma de gancho? Matar ele. Eu não, não vou me tirar salvar, pra me salvar, mas eu vou matar ele. Ou seja, você mostra também um pouco da loucura do amigo, da loucura do... Né, que tá? Você tem a questão que você vai perguntar. É a loucura do Batman? Ou você pode ser a pergunta que foi muito feita no... Homem de Aço, né, que foi no último Homem de Aço, em que o super-herói é obrigado ou não a matar o vilão. Isso é uma coisa que vai nortear, inclusive, as próximas decisões, do filme seguinte do Batman, porque eu teria que rever, realmente, mas eu não lembro da contagem de corpos de Batman Retorno ser tão alto. Assim como eu imagino que a contagem de corpos em Batman vs Superman, por parte do Superman, não vai ser alta, que ele aprendeu. Enfim, assim, são as minhas esperanças, e nesse momento que... Você está ouvindo esse cast no dia 24, eu assim espero, e a gente já vai ter descoberto isso. Ok, então terminando aqui, depois de vamos terminar, tem 2 horas de conversa aqui já, né? Brutas. Vai ser um cast bem longo. Eu vou pedir pra vocês as considerações finais sobre Batman 1989. Bom, primeiro só queria comentar uma coisa que a gente talvez tenha esquecido de falar, que é o símbolo errado no peito do Batman. Que, enfim, é meio feinho aquela. Meio que a cauda, né? A parte de baixo tem um pininho a mais. Enfim. Interessante que é diferente, inclusive, da marca que o Christopher. Que ele usa. Que o Tim Burton. Sim, portanto usa. É um erro. Eu acho que, né? Acho que fica claro que eles erraram mesmo e ficou por isso mesmo. Mas enfim, considerações sobre o filme, eu acho que é um clássico. Eu sou suspeita, eu sou fã do Tim Burton. Esses são os meus Batmans favoritos de todos os filmes. Mas eu acho que ele tem uma importância muito grande de trazer uma seriedade para os filmes de super-heróis, que não se tinha até então desse jeito. Trazer esse lado sombrio que ficou, né? Até o Nolan já é também um Batman sombrio, então ele deu um start nisso, tornou isso viável nos cinemas, então tem uma qualidade muito grande. Eu gosto muito do visual do filme, eu acho maravilhoso, assim, o expressionismo que ele usa pra dar vida a Gotham. Eu acho que Gotham acaba sendo até um personagem tão grande quanto os heróis e vilões ali por causa desse visual. E é um filme, ao mesmo tempo, de humor, né? Ele é divertido, engraçado e sombrio, então é legal. Ele é um pouco datado, sim, tem, né, um quê de anos 80, 90, mas eu acho que ainda é gostoso de assistir hoje. Eu não fiquei nem um pouco decepcionada de rever, assim, atualmente. Acho que ele ainda funciona muito bem. Você, Roberto? Bom, é que tá. Pra mim, a questão do... Eu tenho um problema quando a gente fala... Apesar de eu ter usado esse termo também, eu tenho um certo problema quando a gente fala de datado, porque se a gente vê os últimos Batmans... daqui a 20 anos eles também vão estar datados. Nós vemos os filmes daqui a 20 anos, eles também estarão datados, sabe? Então você tem aquela questão do... tem um certo problema. É um filme, pra mim é um filme incrível, é um filme que eu me lembro que eu entrei no cinema e eu saí do cinema com vontade de rever o filme. Eu vejo esse filme com... em que a memória afetiva, ela é importante, mas ainda assim é um filme que eu me divirto assistindo. Você tem que colocar toda a questão de que é um filme dos anos 80, de final dos anos 80. Você não pode deixar isso de lado. Com as limitações tecnológicas da época, você não tem como deixar isso de lado. Mas ainda assim é um filme que você consegue se inserir na temática, no filme em si, na temática do filme, no estilo do filme. Você consegue perceber as coisas, no que este filme influenciou as gerações futuras, não só de Batman, mas de todos os outros grandes filmes de heróis e várias outras coisas também. Eu gosto bastante do primeiro Batman de Tim Burton. Tenho minhas ressalvas em relação aos outros, inclusive ao segundo, mas o primeiro pra mim é um bom filme. Recomendo. Eu assisti no cinema como você, Roberto, me marcou muito também. E revendo, eu vejo que o filme não perdeu o charme. Eu ainda urro, mas urro quando eu vejo a cena da asa do Batwing indo até os céus, ficando na frente da lua e dando a queda livre. Eu lembro no cinema, assim, nossa, no cinema foi um troço. É uma cena monstruosa de bonito, representa o filme. Assim como representa a atuação do Jack Nicholson realmente roubando. E a própria, assim, são coisas que podem até parecer meio bobas, como por exemplo a cena final, a câmera faz um traveling naquele cenário montado para fechar com o Batman sendo visto, aliás, o Batman assistindo o Batinal sendo ligado pela primeira vez, que também é um outro marcante momento dos quadrinhos que tinha que estar no filme, né, por necessidades óbvias, né, são idiosincrasias dos personagens que não devem ser separadas. E claro, gosto do Tim Burton, gosto de vários projetos dele, tem alguns que me desagradam, não importa. Esse, no entanto, acho que é um bom equilíbrio. E tem esses problemas que nós comentamos, mas são as coisas que a gente viu hoje, com os olhos de hoje, aliás. Eu tenho que muito agradecer ao Tim Burton, a Batman, esse filme de 89, porque abri inclusive para eu ter um pouco mais de vontade de ler histórias em quadrinhos. Eu já tinha lido alguma coisa, tinha lido muitas coisas esporádicas. Eu lembro de ter o Cavaleiro das Trevas em casa, uma versão, algumas revistas das Crises das Infinitas Terras. Eu acho que para mim fez esse bem. Tudo bem, a gente pode até discutir. Ah, se tem gente que fala assim, se o Batman seria algum tipo de fascista por fazer justiça com as próprias mãos, mas eu vejo o Batman como um ícone. E dessa vez, em 89, ele foi respeitado, depois de tantos anos estando ali à mercê das séries dos anos 60, com Adam West e o Burt Ward. Inclusive, ainda bem que desistiram de fazer uma ideia de fazer um Batman, um filme do Batman, estilo comédia, que era uma possibilidade, mas fez bem porque depois de 84, 87, aliás, com Superman 4 em Busca da Paz, a gente estava carente de boas histórias, e isso abriu para boas produções. Agora, talvez, assim, só olhando para trás e falar assim, putz, mas será que eles saberiam que até 2022 nós vamos ter 52 filmes da Marvel, não sei. Então, talvez seja um pouco exagerado pensar assim, mas é uma coisa para se pensar. Mas, de qualquer jeito, falando do filme em si, eu gosto muito, sim, é um dos filmes preferidos de super-heróis, sim. Tá no meu top 10, inclusive, e eu acho que, apesar desses detalhes técnicos, de algumas temáticas, o filme se salva na maioria das vezes, e ainda assim é uma boa pedida para vocês, né, que estão ouvindo, que provavelmente já viram um filme, por estarem aqui com a gente até agora, mas que merece ser revisitado. Então, para acabar com a nossa conversa, eu vou me despedir de vocês e para vocês dois, Juliana e Roberto, para falar dos seus projetos aí pela internet. Bom, vocês me encontram no Guia da Semana, o site guiadasemana.com.br, não é o Guia da Folha, gente. E também tem o Fala Cinéfilo, que é um programa quinzenal de notícias de cinema, que tá também no Guia, mas você encontra no Facebook, facebook.com/falacinéfilo, ou no YouTube, youtube.com/JulianaVarelaOnline. De novo. Bom, gente, eu queria encerrar primeiro fazendo uma coisa bem especial, que é mandar um beijo no coração para nossos amigos Dudu e Mayra Moraes, lá do Papo de Gordo, que estão casando enquanto a gente está gravando esse podcast lá em Las Vegas. Oxi. Thiago, você tá sabendo disso? Pois é. Eu sabia que eles iam casar em Las Vegas, mas eu não sabia que era hoje. Pois é, então nós estamos aqui gravando e eles estão casando, né, apesar de já morarem juntos há mais de 10 anos. E, bom, gente... Dudu Salles, inclusive, fez uma participação especial aqui no TIGcast, gravando um pequeno trechinho sobre o que Star Wars representa pra ele. Isso foi lá em 2014. Viu? Pode convidar, com certeza o Dudu participa de qualquer podcast que você convide. Então, pronto. Bom, quem quiser saber um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre mim, vocês podem me procurar Roberto Câmara JR no Google, é o Twitter, é Facebook, é Roberto Câmara JR .com.br/superlista, que é a tal da lista de podcasts que eu mencionei no início, e tem também meu blog, que está um pouquinho, admito, um pouco abandonado, mas vamos lá, um dia milagres podem acontecer em breve, que é o papologia.com.br. Então vão lá, conheçam, acessem, cliquem, comentem, quem sabe vocês não me inspiram, não me incentivam a voltar. É isso aí, gente. E você? Pergunto para você, ouvinte, o que você acha do Batman de 1989? Para falar sobre isso, para criticar, para enviar comentários ou voadoras no baço sobre as coisas que a gente falou aqui, vocês podem ir lá entrar no post do umtigresam.com, essa é a edição 128 do TigreCast. Você também pode escrever por contato@umtigresam.com, o Twitter, @tigrenocinema. Também os nossos perfis pessoais vão estar linkados na postagem, caso você queira nos seguir pessoalmente. Procura a página da fanpage no Facebook, o grupo também no Facebook, o Google+, o Instagram, estamos todas essas redes sociais, e os links também estão na postagem desse e dos outros podcasts. Se você acha que nós merecemos, seja nosso patrono no Patreon ou nosso padrinho lá no Padrim. A partir de $2 ou de R$6, você já garante um convite de cinema para você ir durante a semana, entre segunda e quarta. E nisso você já economiza aí uns R$30. Olha que legal. Você investe R$6 e economiza R$24. Mas, por enquanto, se você não puder, lembre-se de comentar, compartilhar, que pra gente ficar mais, um pouco mais conhecido aí na podosfera. E para finalizar com o nosso tradicional momento musical, eu vou seguir aqui a vontade do senhor Tim Burton, que falou que não gostou de nenhuma música do Prince. Eu não vou colocar Prince, então. Eu vou colocar uma música que toca em Batman Retorno, que é Super Freak, do Rick James. Gente, mais uma vez, obrigado pelo seu download, pela sua audiência. E a gente se vê na semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. pretty kinky. Girls are super freak. I really love to taste her. Falou aqui rapidamente. Pô, do, sem graça. Também... É, tudo bem. Não. Acontece. É... Não, não, relaxa, não. Ah, pô, eu falei. Desculpa, foi mal, gente. Falei, eu pensei alto. Cortem isso pra mim. Tá tudo gravado, hein? Podemos usar contra você. É, exatamente. Isso aí vai pros extras, vai, então. Viu, Heitor? Deixa isso pros extras. Tá bem.